Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast, o seu programa quinzenal, onde a gente fala de quadrinhos, fala da nona arte, fala de obras que a gente ama, de artistas que a gente admira, e esta semana nós vamos falar de uma obra muito especial. Sim, nós vamos pagar um débito com vocês, né, ou tentar pagar, porque acredito que não vamos conseguir pagar inteiramente desta vez, é falando sobre a obra máxima de um grande artista, né, um mangaka muito famoso, Nobuhiro Watsuki, que se você esteve aí antenado nas novidades, esteve no Brasil, né, na semana que antecedeu a publicação desse podcast, que é ninguém menos que o autor, né, o criador do famoso Samurai X, ou Rurouni Kenshin, para aqueles que são mais puristas que gostam de falar o original em japonês, né? Então, para homenagear o mestre Watsuki, que veio aqui ao Brasil, fez palestras no Rio de Janeiro, em Santos, esteve na Fast Comics em São Paulo, nós decidimos juntar de novo uma galerinha, né, para falar, continuar falando sobre Kenshin Himura, né, que nós falamos lá no Quadrincast 32 há 2 anos atrás, então faz muito tempo mesmo. Comigo aqui hoje está o Henrique JB. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, o Kenshin é o Forrest Gump japonês. É, ele corre muito também? Sim. Ele joga futebol, né? Não. A gente vai entender um pouquinho mais disso mais pra frente. E conosco de volta ao Quadrincast, ele que é o dono da bagaça podcastal do lado Radiofobia, Léo Lopes. Dono da bagaça, da minha bagaça só, né? Aqui quem fala é Léo Lopes e seja o arigata kishi, é você ni gozarimasu. Feliz de estar aqui novamente, esse humilde servo falando sobre o melhor mangá e anime de todos os tempos. Obrigado pelo convite. É isso aí, aqui nós temos 3 aficionados e apaixonados pela obra do mestre Watsuki, né? Então você já sabe que depois da vinhetinha a gente começa a falar sobre a obra do mestre. Bom, pessoal, no Quadrincast 32, lá nos longínquos anos atrás, a gente falou um pouquinho de Samurai X, mas a gente acabou focando muito nos personagens em si, né? Nós falamos bastante sobre Kenshin, sobre a Kaoru, sobre a Riko, sobre o Sanosuke. Sanosuke não, é Sanosuke, né? Sempre confundo na hora de falar. Eu costumo falar como se escreve, então... Mas a dublagem do anime chamou ele de Sanosuke durante todo o anime. Então não tem problema. É que eu não vi o anime, né? Então eu me baseio no que está escrito no mangá, né? Então eu vou cometer erros, né? Mas, por favor, otakus e fãs, me perdoem, né? Em matéria de pronúncia, o outro Quadrincast sobre o Rurouni Kenshin foi um espetáculo, porque a gente descobriu muita coisa que escrito era de um jeito e falado era outro, diferente do que a gente imaginava. É, mas a gente também falou um pouquinho da Megumi, né? E aí a gente falou da saga dela, né? Que ela aparece, que é a saga do Kenshin contra o Oniwan Banshu. Mas antes disso, né? A gente acabou pulando uma primeira grande saga do Kenshin, que foi a saga do Jinne, o Chapéu Negro, né? Que se tornou assim um ícone porque ele encarnava justamente o oposto de Kenshin. Pois é, esse lutador que aparece na história do Kenshin Himura, o Chapéu Negro, era um assassino quanto mais, né? Ele começa a exterminar políticos proeminentes do governo Meiji. A polícia pede, pelo amor de Deus, para o Kenshin ajudar. O Kenshin vai lá, ó, vamos ver como é que é essa situação. Tem um grande mistério na narrativa dele, porque o cara mata as pessoas e as vítimas não reagem. Então o Kenshin fica intrigado com isso. Depois a gente vai acabar descobrindo que é uma técnica especial que ele tem, que o sujeito fica simplesmente paralisado de terror, e aí é mole pra ele matar, né? É bem legal essa saga, porque ele serve como um ponto focal do que vai ser a história inteira do Kenshin dali em diante. Você tem uma ameaça do passado que retorna, tem um vilão que quer provocar o andarilho Kenshin, que aquele que não mata, para trazer de volta essa natureza assassina que tem dentro dele, do retalhador Batosai, e tem também o relacionamento dele com a Kaoru, que ele tinha conhecido há pouco tempo, estava lá vivendo no dojo. Nesse momento de tensão, de ameaça, de perigo de vida, né, ele vê que a Kaoru está correndo perigo, quer dizer, começa a despertar aquele sentimentozinho que aos poucos a gente vai torcer que o nosso querido Kenshin consiga declarar para a senhorita Kaoru, né. Principalmente essa primeira saga bota essas características muito fortes, né? Esse relacionamento do Kenshin com a Kaoru, né? A gente vai ver em outras sagas que ele continua sendo desenvolvido cada vez mais fortemente, mas ele basicamente ele nasce aí, né? Até então não se mostra com tanta assim, veemência que o Kenshin tem sentimentos para Kaoru, né? E se mostra um pouco da Kaoru admirando ele, mas não... O Kenshin é bem reservado, né? Ele teve um passado muito turbulento, ele agora aparece como um andarilho e ele quer distância das pessoas. Ele meio que tem medo de fazer mal para as pessoas ali, trazer problemas para elas. Então é um cara que tá sempre, sempre discreto na dele e se coloca até por baixo socialmente em relação aos outros, como se quisesse passar despercebido. Agora a Kaoru pega esse cara e chama pra morar ali com ela, né? Morar lá no dojo, pra conviver, trabalhar ali. Então, aos poucos, ela vai quebrando essa reserva dele. Essa saga tem também uma das sequências de ação mais fenomenais da série, se não concordam? Uhum. Sim, né? A luta entre os dois é muito bem elaborada. Eu acho que, principalmente pelo fato de usar essa questão da hipnose do Jinné, né? Que é a arma que ele usa contra as pessoas e, no fim, ele acaba usando de uma forma surpreendente no fim da luta, eu acho que torna... É muito criativo. E aí, Léo, sua opinião sobre o Chapéu Negro, que é o nosso clone do Gambit, né? A gente até esqueceu de falar isso. O Atsuki fala, inclusive, né? No mangá tem uma nota do Atsuki dizendo que ele utilizou o X-Men como inspiração para vários personagens, né? Inclusive, ele fala claramente que o Gambit foi realmente uma inspiração para a parte visual do Jinné, né? Mas é isso que o Henrique tava falando com relação à postura do Kenshin. É bem assim, a gente vai entender mais essa postura dele na introdução da saga de Kyoto, né? Quando o Saito aparece e tal, que a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas até então a gente não tem muito essa noção. Nesse momento da história a gente não tem essa noção ainda. Mas o que acontece é que ele sabe que, como um ex-retalhador, ele é alvo a qualquer momento de muitos inimigos. Ele pode colocar a vida das pessoas que estão em volta dele em risco. Então, por isso que ele se coloca na posição de andarilho, por isso que ele não estabelece uma residência fixa. Porque ele sabe que, quando descobrirem que ele está ali parado, que ele é o lendário, o Batossatá retalhador e tal, ele vai trazer problemas para a vizinhança onde ele mora. E se ele tiver relacionamento com alguém, essas pessoas vão correr riscos também, né? Então, ele se coloca nessa posição de discrição exatamente para proteger ou para não envolver. Na verdade, ele não tem ninguém para proteger no primeiro momento. Ele não quer envolver ninguém nas mazelas do passado dele, que ele sabe vão perseguir ele durante toda a vida. Tanto é que ele faz o juramento dele de não matar mais. Então, o que acontece nessa saga do Jinné é muito significativo, porque assim, o governo vem atrás dele pedindo para ele derrotar um certo criminoso que estava matando políticos que foram ex-integrantes, né, do Ishin Shishi, que ele fazia parte na época da restauração Meiji. E esses caras, na verdade, ocupam posições posições altas na hierarquia política da época, que o próprio Kenshin também ocuparia caso tivesse continuado. Então, ele também, se ainda relacionado com a política ou com o governo fosse, ele estaria num alto cargo do governo. Isso até é dito pra ele num determinado momento, que era pra ele estar naquele lugar ali. Só que esses caras se corromperam, viraram políticos corruptos e tal, como é o caso desse Tani, né, que tava correndo risco. Ele tinha mercenários ali servindo como guarda-costas, ele até tenta contratar o Kenshin e o Sanosuke pra ser guarda-costas dele e tal, e aí ele aparece, né, em algumas histórias, né. Então aí fala, não, mas peraí, quem que é esse cara? Aí ele descobre, falou, não, já ouvi falar desse cara. Esse cara, ele era também um retalhador, só que ele era um retalhador que não tinha lado, ele era um retalhador mercenário, ele matava quem pagava mais. Então uma hora ele tava do lado da restauração, outra hora ele tava do lado do Bakufu. Então ele não tinha lado certo. Quem pagava mais, ele ia lá e matava sem lealdade a ninguém, né? E aí quando, pô, ele fala, não, tudo bem, vamos ver qual é a desse cara. Ele tá num interlóquio ali com a Kaoru na beira do rio. O cara simplesmente passa e sequestra a Kaoru. Ele é uma sacanagem, né? Tava uma cena romântica ali, eles abrindo o coração, passa o cara de barco tem, e pá. Tem aquela coisa do lenço, que ela dá o lenço pra ele e tal. Fala, ah, você vai pra luta, então se na volta da luta você não devolver o lenço, eu nunca vou te perdoar e não sei o quê. E nisso, na correnteza do rio, ele passa numa canoa, sequestra ela e leva ela pra um templo no alto da montanha. E o que ele quer, na verdade, quando ele descobre que aquele cara que tá ali é o Kenshin, o famoso Batosai Retalhador, que na verdade não conhecem ele por Kenshin, a única coisa que ele quer é ter a chance de lutar com esse cara. Ele quer derrotar. Todo mundo quer isso, né? A gente viu na saga do Nyobanshu anterior que o próprio Aoshi queria isso também. Ele queria o título de mais forte. Ele queria o título de ser mais fodão do que o Batosai, que era o lendário retalhador, né? E aí o Jin vai na mesma onda. Então isso que acontece é bastante significativo porque tem essa provocação. Ele usa essa técnica da hipnose do Shin no Ippo, que é a técnica paralisante, né? Que ele acaba matando as pessoas nesse sentido. Quando ele começa a provocar e o Kenshin não quer lutar, aquela porra toda, ele simplesmente usa essa técnica num nível mais forte na Kaoru, a ponto de paralisar o pulmão, o sistema respiratório dela. Ela não consegue respirar. E aí o Kenshin começa a ver que ela começa a morrer sufocada, vai ficar puto. E aí ele usa uma outra técnica também, que é o Hyoki no Jutsu, que ele se auto-hipnotiza pra ficar mega forte, né? Fortão, entendeu? Ele corta pedra, uma coisa fantástica. Ele auto-hipnotiza pra ficar, entendeu? Rio de motherfucker forte pra caralho. É um, como é que chama ali? É um anabolizante instantâneo, né, cara? É um Digimon, praticamente, né? Que evolui. Devia chamar Léo Stronda no Jutsu, né? O cara imediatamente vira monstro, né? Ai, monstro! Ele fica ali, você é monstro, eu sou monstro. Você é fodão, eu sou fodão. Olhando pro reflexo dele, utilizando a própria lâmina da espada pra se auto-hipnotizar, vamos dizer assim, né? Tem essa coisa marcante que o Kenshin não queria nem lutar com ele. De repente, ele vê a Kaoru morrendo. E isso é que é legal, né? Porque começa a construir uma relação ali tão forte entre eles que é a primeira vez ao longo de toda a saga que o Kenshin chega a um passo antes de matar alguém e a Kaoru acaba impedindo isso e a força de vontade dela é tão grande ali de querer que o Kenshin não se torne um assassino de novo que ela consegue se auto-livrar do Shin no Ippo. E isso acaba botando a moral do Jin lá embaixo, que ele fala, pera um pouco, minha técnica master foi derrotada por uma menina? Ah, não, vai se fuder, então um abraço e o cara acaba se matando. Quer dizer, porra, né? Já que você não vai me matar, então me mato eu aqui, afinal de contas, já que a minha técnica foi derrotada por uma menina, o que eu tô fazendo aqui nessa porra? O dinheiro tava aleijado, né, porque o Kenshin derrotou ele com um golpe que destroçou os ligamentos do cotovelo. Usou a sai, né, ele usou a bainha, né, a sacabatô pra arrebentar, deu um golpe invertido lá, que é um golpe do Hitemi Tsurugiri, que usa realmente a bainha como arma, né? Uma arma, né? É a técnica Fulgor dos Dragões Gêmeos, olha que bonito. É, e a primeira vez que ele usa isso, em outros mesmos momentos, a gente vai ver de novo essa ideia de que o Hiten Mitsurugi sempre usa golpes duplos. Se você se escapa de um, você pensa, beleza, me dei bem. Aí vem um segundo e te pega. É, isso tá no conceito da própria Ogi, a técnica definitiva, que a gente vai ver isso lá mais pra frente, né? Mas realmente, essa coisa do dinheiro aí, do Kurogasa, do Chapéu Negro, foi fundamental porque apresenta pra gente um lado do Kenshin que a gente ainda não conhecia, que é esse lado do se for pra defender alguém que eu me importo muito, talvez eu esteja disposto até a quebrar meu juramento. E esse relacionamento entre a Kaoru e ele, que também é bem bacana, começa a ser construído de uma maneira mais forte nessa saga. E o fato de que, enfim, acho que ele é o primeiro grande inimigo que até agora o Nyobanshu tinha lutado no Bakumatsu, mas era aquela coisa do, quando eles estavam designados para proteger os portões de Kyoto, acabou. Então eles não tiveram chance de lutar, né? O pessoal do Nyobanshu não teve a chance de lutar, por isso que eles estavam naquela onda. O Jin não. O Jin era um mercenário. Então o primeiro grande inimigo dessa época que volta e que começa a ameaçar ele. Um momento realmente bem importante na história. É. Léo, só uma coisa que essa saga do Chapéu Negro, ela vem antes da Onibabanshu. Na outra gravação, a gente acabou passando a Onibabanshu na frente por causa da Megumi, porque a gente Eu tô me referindo ao Neil Banshu aqui porque a gente já falou dele no primeiro programa e nós não vamos falar de novo. Eu sei que ela vem depois na história, né? Então, mas como a gente já falou dele e não vai falar de novo, só tô me referindo a ao que já foi dito anteriormente, entendeu? Uhum. Quero também botar um ponto aqui na questão da saga do Jinné, que é também a construção do Sanosuke, né? Porque até então ele era o companheiro Kenshin, né? Que ia lá bater, mas você não via aquela evolução nele. Ele era só um brigador, um porradeiro. É. E justamente na saga do Jinné mostra que, tipo, que nessa cena que ele vai matar o político lá, o Tami, né? E ele paralisa todo mundo, o Kenshin consegue reverter essa hipnose dele. Um pouco depois, o Sanosuke também consegue, né? Então mostra que, tá assim, ele é um cara que vai, tá acompanhando o Kenshin na base na hora da porrada e consegue se manter, né? Não é aquele coadjuvante, sidekick que tá lá pra apanhar. É um cara ganhou uns pontos de experiência aí, né? No RPG dele. Inclusive é legal a cena do Sanosuke, porque assim, o cara joga o Shino Ippo nas pessoas e todo mundo paralisa instantaneamente. Aí ele joga no Kenshin, o Kenshin dá um contra-golpe nele e quebra. No Sanosuke pega, mas ele começa a andar, tipo assim, minha perna tá pesada, tum, dá um passo. Pegou nele, mas ele consegue ainda assim se movimentar, né? E depois é que acaba quebrando. Então ele mostra que ele é muito mais do que a gente imaginava, né? Uhum. Sim, não, e principalmente a gente, quando chegar na saga de Kyoto, vai ver que ele realmente é um personagem que não tá ali só pra ser coadjuvante, não. Ele tá ali pra ser, vou dizer, um segundo protagonista das histórias, né? Principalmente na questão da porradaria, das cenas de luta, ele é participativo. Não, com certeza. Vai ter um momento, não sei se a gente vai chegar a falar com muito detalhe aqui ou não, mas só pra gente já citar aqui, né? Antes de começar a saga de Kyoto, tem um capítulo que é uma reminiscência da época do Sekihotai, né? Do Sanosuke com um amigo dele que volta. Uhum. Ele descobre que o cara tá na região por conta dos desenhos que ele vê, né? A Sai lá da Kabeko, né? Pede pra ele comprar um desenho de um determinado desenhista, né? Porque numa época sem televisão, sem revista, sem nada, o pessoal colecionava essas ilustrações, essas xilografuras, esses desenhos. Não tinha Hot Toys, né? Não tinha action figure, né? Não tinha action figure, não tinha papel de carta. Tipo o Kyoe, né? Que o pessoal desenhava e tal. E aí ele descobre que tem esse cara, esse Tsukioka, que é um amigo dele da época. Porque eles eram da mesma idade. Ele desenha lá o Sagara Taichō, né? O Capitão Sagara, que é de quem o Sanosuke acabou herdando o nome depois. E aí ele redescobre esse amigo. E aí tem um processo, que esse amigo ele quer se vingar do governo, porque o governo matou o capitão e tal. E a postura do Sanosuke, né, nesse processo todo, se colocando no primeiro momento contra o Kenshin, ao lado do amigo, pra depois você perceber que, na verdade, ele só se colocou ao lado do amigo porque ele queria tirar essa ideia de vingança, né, do amigo e tal, mostra realmente uma maturidade do personagem que até então parecia que ele seria realmente só um coadjuvante, né? E vai se construindo também a importância dele, né, na história, né? Uhum. Essa pequena saga, né, é uma história específica do Sanosuke, que não tá dentro de uma saga maior. Ela é importante também porque estabelece a ideia dos explosivos. Esse amigo dele, que era pintor, uhum, na verdade era um disfarce, né, porque ele era como se fosse um terrorista. Tava lá na dele, no fundo de quintal, fazendo explosivos pra detonar o Ministério do Interior. E isso vai ter importância depois, porque esses explosivos vão ser relevantes na próxima trama depois. Exatamente, né? A gente chegar na saga de Kyoto, a gente vai lembrar muito bem disso. Até aproveitando um pouquinho desse gancho, na verdade, a gente tá falando bastante do mangá aqui, né? Porque foi o que a gente leu aqui o mangá, né? A gente não tá se baseando tanto no anime, né? Mas no mangá tem essas historinhas que seriam os fillers, né? Aquelas historinhas meio paralelas, assim, mas que são importantes, né? Você tem uma historinha do Yahiko também, né? Nesse meio tempo, né? Que é bem legal, né? Que mostra o começo do desenvolvimento dele, né? Como samurai, como futuro sucessor do Kenshin, né? E você tem essa saga, mini-saga aí do Sanosuke, que também mostra importância, né? Mostra a evolução do personagem que saiu lá do comecinho com aquele ideal que ele também queria derrubar o governo, também queria se vingar de quem destroçou os amigos dele, e depois ele passa pro lado do Kenshin e assume essa postura de não, a gente tem que construir um Japão melhor, né? E não é pela violência que a gente vai conseguir. É isso aí, é legal. Essa, a essa história do Yahiko é legal pela solução que o Kenshin sugeriu pra ele, já que o garoto tava com um problema lá, com uns marginais ali que estavam pressionando uma garotinha. Tsubame, ela tava sendo, é como se ela fosse escrava desses bandidos, né? É mais um exemplo daquelas crianças que ficam órfãs dos pais que foram lutar na guerra e ou perdeu pai, perdeu mãe, alguma coisa assim, e as crianças acabavam sendo adotadas. Olha, a gente entrando no contexto histórico de novo, né? Uhum, tem jeito. As crianças acabavam sendo adotadas por uma família, nem sempre essa família era uma família de bem, como nesse caso da Tsubame, ela foi adotada por uma família de bandidos, né? Os caras que se aproveitavam dos outros. E chega no momento que a Tsubame é a menininha que trabalhava no Akabeko, no restaurante, que a gente acabou de citar, né? Que tem a Sae, e depois a gente vai saber que lá em Kyoto tem o Shirobeko, que tem a irmã mais velha dela, que é a Tai, que é uma irmã gêmea, né? Isso é uma brincadeira também, pra quem não sabe, com o Akamiso e o Shiromiso, né? O Miso de Tóquio é o Miso vermelho, Akamiso. Então esse restaurante chama Akabeko. E lá de Kyoto é o Miso branco, que o pessoal de Kyoto come. Então lá virou o Shirobeko, tem a ver com o Shiromiso também. Tem todos esses barato. Esses aí de relação. Então a Tsubame trabalhava lá. Aí esses caras que estavam criando ela, né? Falaram, olha, você que vai pegar a chave do restaurante, vai ver o dia que tem mais dinheiro lá, você vai pegar uma cópia dessa chave pra gente, e a gente vai entrar lá e vai roubar tudo. Ela tá num beco sem saída, o Yahiko fica sabendo, e aí o Yahiko quer ajudar de uma certa forma, e ele quer resolver sozinho, né? Então o Kenshin percebe que ele tá sofrendo, percebe que ele tá com um problema, e aí ele fala, né, que a espada do samurai serve pra proteger as pessoas que estão ao redor dele, né? E o Yahiko, lembrando aqui, ele é de uma família de samurai, né? Ele vem de uma família de samurai, descendente de samurai. Então ele tem aquele orgulho, aquele hokori do samurai, que ele sempre fala, né? Ele não por acaso ele quer realmente defender, mas ele não sabe como. E é legal a postura do Kenshin, assim, também, de deixar ele lutar. Interessante também, sabe, a evolução dele nessa história é uma coisa que tem a ver muito com o idioma japonês, né? Porque a Tsubame, até então, como o Yahiko, ele até em termos de estatura, era um pouquinho mais baixinho do que ela chamava ele de Yahiko-chan. E ele ficava uma fera com isso, né? De Yahiquinho, Yahicozinho, né? De pequeno Yahiko, né? E fala, pô, mas Chan não é uma maneira de se chamar um menino, né? Pelo menos um Kun, né? Kun seria o San pra criança, né? Ou quando você coloca ele de uma maneira mais íntima, né? Mas bota pelo menos um Kun aí, não fica chamando de Chan, né? E ela chama ele de Yahiko-chan o tempo inteiro. No momento que ele se coloca lá pra defender ela dos marginais e que ele precisa de força, ela fala pra ele que confia nele e fala, né? Manda a brasa, Gambate Kudasai, Yahiko-kun. No momento que ela fala esse kun, o espírito do samurai parece que baixa nele, ele fala... Então, é o espinafre dele. É o espinafre, exatamente. Sem contar, é claro, né? Que o Kenshin ensinou a técnica pra ele estreitar o campo de batalha, então procurar um lugar estreito onde os caras limitassem vir de um por um. Ah, é que isso. Os caras eram covardes, né? Eles eram uma galera. Era, vinha de galera. Então ele tomou uma surra. Veio de galera, ele apanhou e falou, pô, e agora, o que eu faço? Falou assim, não, se você fizer a luta chegar no 1-1, no 1-1 você ganha. Porque sua técnica é melhor. Faz de um jeito que eles sejam obrigados a vir de 1-1. Nos becos, entre as casas, né? É, só que o que acontece? O Yahiko vê isso e todo mundo tá vindo pra bater nele com shinai, né? Bokuto, né? Com espada de madeira. E no momento que vem esse cara, que é o cara, vamos dizer assim, o líder lá do clã que tava chantageando a Tsubame, que criava a Tsubame, chega um momento que ele tira uma espada de verdade. Ele abre e a Bokuto dele tem uma espada dentro, tem uma katana dentro. Só que aí o Kenshin e o Sanosuke estão em cima do telhado. E aí o quadrinho é legal porque mostra, né? Foi muito engraçado isso. E o Kenshin em cima do telhado e o cara olhando e a lua atrás deles e eles com aquela cara assim... Cara feia ali, velho. Amedrontadora, né? Aí, isso tem no anime também, essa adaptação foi pro anime também, não tem só no mangá. Aí eles estão ali, quando o cara olha, o Yahiko olha, eles se escondem atrás do telhado e ficam fazendo barulho de cigarra. E aí ele pega e fala assim, não tem cigarra na primavera, seus tontos. Quer dizer, ele sabia que os caras estavam ali meio que protegendo ele de uma certa forma, mas ao mesmo tempo deixando ele lutar sozinho, não quiseram interferir, né? Isso é muito bacana na construção do caráter heróico também, uhum. Rico, né? Eu achei interessante que o Kenshin, em vez de se oferecer pra ajudar, deu a dica e falou, vai lá, que te dou uma força. Agora, quer dizer, ele não foi uma figura paterna nesse caso, né? Como você imaginaria de um adulto para uma criança. Faz mais sentido pensar como mestre e como discípulo. Quando eu me dei conta disso, fez mais sentido essa situação. Ele não podia se colocar claramente nunca numa posição de mestre, porque o estilo dele, o Hiten Mutsurugiryu, não tem escola. Ele se passa de mestre para discípulo. E a gente vai descobrir lá mais pra frente na história que a condição pro discípulo se tornar mestre é matar o mestre. Indiretamente, ele acaba tendo que matar o mestre. Na hora de ele conseguir dominar a técnica definitiva, o mestre acaba morrendo. Então nunca tem mais do que um cara desse do estilo Hiten Mutsurugiryu. Nunca tem mais do que um mestre do Hiten Mutsurugiryu vivo. Como o Kenshin nunca terminou o treinamento dele, então nesse momento tem ele e o mestre dele que a gente vai conhecer no futuro. Ele não pode se colocar na posição de mestre, porque ele não é mestre de porra nenhuma. Teoricamente, ele nunca se graduou. Ele nunca terminou, ele fugiu. Mestre do Yuahiko é a Kaoru, né? Exatamente, a Kaoru que é a Shihan dele, a Shihandai dele, né? Ela que é a professora dele, né? Então, ele não pode se colocar nessa posição. Mas o Yuahiko tem aquela coisa do observar e copiar, né? De todas as pessoas que passaram pela história, ele, tirando a Kaoru, talvez o Yuahiko, a exceção da própria Kaoru, o próprio Yuahiko seja aquele que mais esteve presente nas lutas do Kenshin. Então ele olhava todas as técnicas, ele via a coisa acontecendo, apesar da velocidade ser muito rápida, mas ele via, né? E de uma certa forma ele acabava copiando. Então o Kenshin fez aquilo exatamente que você falou, Henrique. Ele se coloca numa posição, na verdade, meio de fora, não se mete na situação, e sabe que naquela altura do campeonato, ele nunca vai estar necessariamente presente para defender. Então o moleque tem que aprender a se virar, né? O interessante também é, até já adiantando um pouquinho, né? A gente vai pular a saga do Manchu, né? Já que a gente falou bastante na anterior. É que a próxima saga que a gente vai falar também tem uma participação muito forte de Yuahiko, né? Que é a saga do Kenshin contra o Raijuta. Raijuta mesmo? Raijuta, é. Que eu acho que assim, ele é um. Vamos dizer assim, ele lembra muito o Jinne, só que ele. Eu acho que ele pega mais. Assim, o Jinne é a questão mais física, a violência mesmo. O Raijuta, pra mim, ele já incorpora mais a questão do conceito da espada pra matar, não, e não necessariamente da violência em si. É, e tem um contexto histórico e social também, bem forte aí nessa história. Exatamente. Essa coisa do Raijuta, na verdade, mostra a coisa dos mestres de ocasião, né? Dos aproveitadores da situação. Então ele realmente tem um estilo forte, ele é realmente muito bom no estilo que ele luta, mas ele mostra um período, porque a gente tem que lembrar mais uma vez, historicamente, a gente está na era Meiji, e na era Meiji houve a extinção da classe do samurai. Então com a extinção da classe dos samurais, o ensino das técnicas de esgrima japonesa, vamos chamar assim, o kenjutsu, né, passou a ser limitado às escolas, com a utilização apenas de shinai, que eram as espadas de bambu, não mais pra matar, não mais como defesa, até porque o porte de espada se tornou um crime. Haitorei ihan, crime de portar a espada, né? Você não pode ter uma espada mais na cintura. Porte, né, de katana acabou se tornando proibido. Então surgiram muitas pessoas que eram, lógico, contra isso. Muita gente passou fome a partir dessa época. E essa coisa do Raijuta, ela aparece exatamente nesse momento, né? Ele foi contratado por um milionário, vamos dizer assim, um cara muito abastado, que realmente já morava numa casa no estilo ocidental, para que ele fosse o professor de kenjutsu, de esgrima do filho dele. E aí essa história ela aparece mais, na verdade, para você apresentar também o Yutaro como um personagem dessa saga, que acaba fazendo meio que um contraponto com o Yuahiko, né? Uhum. Então, esse senhor Tsukayama, ele contrata o Raijuta como professor de kenjutsu, sem saber as verdadeiras intenções dele. Né, que ele realmente estava querendo era utilizar o dinheiro desse senhor Tsukayama para que ele pudesse, enfim, crescer como estilo e, vamos dizer assim, resgatar um estilo da espada para matar, espada, né? Exatamente, e ele fala, né, que o kenjutsu antigo iria renascer como um estilo Shinko, e esse Shinko, ele queria ser o mestre desse estilo, só que ele tinha em volta dele mercenários, ele não tinha um discípulo sequer, né? Tanto é que o Kenshin percebeu na hora que os caras que estavam em volta dele não eram boa bisca. Eram realmente mercenários ali, pessoas que o Kenshin percebe, o que o espírito assassino das pessoas é só de estar junto na presença delas. E é muito interessante essa saga exatamente por isso, porque acaba colocando esse contexto histórico dos aproveitadores de situação, como era o caso do Raijuta, apesar dele ter um ótimo estilo. E você vê, né, ele lembra muito o personagem de Street Fighter, né, cara? Aquele enorme, grandão, todo musculoso, fala grosso, uma mistura de Sagat com Ryu, assim, um negócio gigante, né? Quem lembra mais é o Cable na linha do Rob Liefeld. Porque ele tem esse cabelo arrepiado, os músculos enormes. Faltava só um trabuco, né? Pra ficar meio feio. Não, mas o cabelo dele, assim, né? Uma coisa meio Goku. E ele grandão, musculoso, todo gigantesco. Com esse estilo também de espada dele que... O Tobi Izuna, que é um estilo que ele acaba cortando através do ar, né? O movimento faz com que gere uma onda de vento, né? Uma onda de ar em movimento que é cortante, né? Quer dizer, o cara usa até uma shinai e corta o chão, né? Coisa absurda. É um cara forte, mas aí no momento que o Kenshin percebe que ele realmente só queria se aproveitar da situação e que coloca a vida do Yutaro em risco, que o cara, ele dá um golpe, na verdade, que pra dar o golpe no Kenshin, o Yutaro entra no meio e ele cagou pra o Yutaro estar no meio, ele dá o golpe de qualquer forma, um golpe que quase decepa o braço do moleque. Tanto é o próprio discípulo dele, né? Supostamente discípulo. E supostamente era pra ser o discípulo dele, e aí mais uma vez você tem um motivo pra deixar o Kenshin puto, tanto é que nesse corte, nesse golpe que ele dá, que ele machuca o Yutaro, que quase realmente decepa o braço dele, ele do outro lado, ele corta um pouco do Kenshin, faz um corte no braço do Kenshin, né? Ele fala, porque isso aqui é a minha espada que vai matar, não sei o que tem. Aí o Kenshin dá aquela olhada de Batosai sangrando, lambe o sangue do corte e fala assim, esta merda aqui, que é a tal da espada pra matar, que você vai usar, é isso aqui? No momento que ele lambe o sangue, que ele olha com aquele olhar de assassino pro Raijuta, o Raijuta já pensa, fudeu. Eu achava que esse aqui era um fracote, que eu era o fortão, e quando ele vai ver, tanto é que ele derrota o Raijuta sem um golpe. Ele dá um golpe, velho, chamado Hiryu-sen, que ele dispara a Sakabato de dentro da bainha com o polegar, como se fosse uma bolinha de gude. E essa porra, ela vai como se fosse uma bala e acerta no meio da testa do Raijuta, e o Raijuta cai duro. Quer dizer, ele não precisa desembainhar a espada pra derrotar o cara no braço. Então, você vê o quão merda esse cara que parecia gigante acaba se tornando, né, cara? Eu lembro quando eu li, tive essa impressão, o cara tão cheio de marra, e no final ele ainda pega o Yahiko como refém, e o Yahiko, porra, o Yahiko tem mais moral que ele. Derrota o cara porque já tava já sem motivação, ele tava derrotado espiritualmente, né? A motivação dele não existia mais, ele era um mané, nunca mais ia ser um espadachim. O próprio autor, o Batsuki, confessou que essa saga, ele não gostou muito do resultado final, que ele disse que tem um período de todo o mangá, de um ano de publicação, que parece que o mangaká fala, cheguei até aqui, sobrevivi àquela seleção selvagem lá dos leitores que votam aprovando qual revista vai continuar seguindo, qual vai acabar, né? E acaba relaxando e não consegue manter o nível alto das outras. Aí falou, não, a próxima vez agora, a próxima marca que eu vou arrebentar, que é a saga de Kyoto. A gente percebeu, pelo menos eu, que eu tive a oportunidade de ler, assim, os primeiros 10 ou 11 volumes. Quando comecei a ler o Rurouni Kenshin, eu tava no Japão, já tinha saído, acho que, os primeiros 10 ou 11, se eu não me engano. Então, eu tive a oportunidade de ler, assim, rápido, né? Isso, se eu não me engano, termina, acho que no volume 6 ou 7, já termina essa parte, antes de começar a saga de Kyoto, né? A gente percebe claramente que tá ainda numa... Não tem ainda uma pegada, né? Ele tá construindo. Então, a gente falou, tem a história lá do Sanosuke lá, explicando um pouco mais do Sekirotai. Tem a que mais ali realmente foi uma saga interessante no primeiro momento, que nem chegou a ser uma saga, mas enfim, que tinha uma explicação por conta daquela coisa da droga e da Megumi e tal, e levou um pouco ao Bakumatsu, foi aquela coisa toda, que na verdade, se você for ver bem ao pé da letra, não é uma saga do Onin Obanshu, né? É uma saga do... Esqueci o nome dele lá. Gun-Ryu, né? O... Gun-Ryu Takeda, isso. É, que era um... Que era o traficante. É, era o cara que produzia e vendia as drogas e tal. E era um traficante de armas e também de drogas, né? Então, era ele o foco. Você... Ele representava o pior do que estava vindo do Ocidente. Ele tinha aquela fortuna toda, tinha metralhadora. E ele estava empregando aqueles caras que eram o bope do shogunato. Os isso. caras que eram bam-bam-bam. Mas falou tratava bem. Eles como se fossem empregados, né? Exato, tratava uhum. eles como se fossem cães, que ele dava comida, né, alimentava. Então, vocês são meus cães, vocês fazem aquilo que eu quiser. E até o Kenshin fala, como é pro Aoshi, né? Como é que um cara com o orgulho que você tem se deixa tratar desse jeito por um lixo como esse Kanryu Takeda, filha da puta, né? E ele fala assim, não, pra mim não importa se eu vou ser tratado como um lixo ou não, eu só quero o título de mais forte, né? Então, e essa cegueira do Aoshi vai longe, né? A gente sabe onde ela vai acabar, mas uhum. é uma coisa que até então foi assim. Então essa coisa toda do Raijuta, né? Essa sagazinha do Yahi, Rico, né, do amigo lá do Sanosuke, que foi, sabe, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Agora não, agora quando começa, na verdade, a saga de Kyoto, que a gente nem sabe o que vai ser a tal da saga de Kyoto, né, porque começa com a aparição do um tal aí de Saito Hajime, aí que o negócio começa a pegar, aí que retalhos dessa colcha começam a ser costurados, né. É engraçado, Léo, você ter percebido isso como leitor, ainda no primeiro contato com a revista, na época que ela está sendo publicada originalmente, porque vendo entrevistas que o Watsuki deu mais tarde, ele revelou que, na perspectiva dele, a série ia acabar lá pelo volume 30. Exato. E olha lá, né? Que o cara não tava achando que tinha condição de competir com outras séries, já que lá no, na Shonen Jump, a revista onde ele é publicado, tem aquele esquema, né? Dos leitores votarem. Você pode até explicar melhor como funciona isso, mas quer dizer, se a série não agradar, ela sai e outra vai entrar. E eles achavam que não ia chegar muito longe. Por isso, esses arcos mais ou menos autocontidos, embora tenha uma história maior por trás. E aí, quando chega nessa fase, o editor dele, quando era mais experiente, falou, ó, tá boa a aceitação, tá bem estável, os fãs estão gostando, estão dando um retorno, investe pesado numa saga grande aí que o pessoal vai pirar. E é o que aconteceu em seguida, né? Uhum. É, e inclusive nessa saga de Kyoto que começa, né, como o Léo falou, começa com o surgimento do Hajime, né, do Saito, que pra mim é um dos... É um dos meus personagens favoritos do mangá todo, porque é o que a gente falou lá no comecinho, é a volta daquela época do Kenshin de Batosai, só que agora volta com tudo, né? Que a gente teve uns lapsos disso na saga do Jinne, um pouco disso na Oniman Banshu, mas agora não, agora as sagas a partir daqui são sempre relacionadas ao passado do Kenshin, da época de Retalhador. É, né? o que é legal é que, assim, Saito Hajime é... um cara que realmente existiu na história, né? Ele foi realmente membro do Shinsengumi, integrante do Shinsengumi. Shinsengumi era como se fosse um grupo de elite de espadachins da época da restauração, da época do Bakumatsu, né? Que lutavam do lado do Bakufu, do lado do Shogun. Então, do Tokugawa. Então, eram os inimigos de destino dos Ishin-Shishis, que eram os cavaleiros da restauração. Eram como se fossem os arqui-inimigos, né? Quando encontravam-se na frente de batalha, eram as batalhas mais sanguinárias de todas. Como né? foi o encontro do Hajime com o próprio Kenshin no passado, né? Exatamente, tanto é que é uma das lutas que eles nunca chegaram à conclusão, quando eles nunca chegou a se saber quem era o mais forte entre eles, porque no momento que eles estavam prestes a lutar, que eles estavam começando a cruzar a espada, terminou a batalha, né? O governo saiu vencedor, o Shogun foi derrotado e aí acabou. Então, acabou, quer dizer, não tem mais sentido a gente brigar se já terminou essa merda. E eles ficaram sem a conclusão, sem o quechaco da coisa, não nunca aconteceu ali a decisão do negócio. Quando ele aparece, né, esse Mibu no Okami aí, esse lobo, aparece de novo, disfarçado de vendedor de remédio, e dá uma porrada, dá uma surra no Sanosuke, que o Kenshin reconhece o Saito pelo corte, pelo machucado do Sanosuke. Quando ele vê o Sanosuke machucado, ele fala assim, puta, esse corte, esse machucado, esse ângulo de espada entrando no ombro dele, puta que pariu, eu conheço esse filho da puta, essa porra é o Saito. Saito. Vale a pena falar como é que é a técnica fantástica que o Saito usa, o Gatotsu, né? Gatotsu, exatamente. O Gatotsu é uma técnica totalmente não ortodoxa para uso da katana, porque o uso da katana, não sei o quanto que o ouvinte está acostumado ou não, mas a katana é uma arma de empunhadura com as duas mãos. Quando você estuda Kenjutsu e tal, a noção que você tem é diferente da esgrima, tá? A esgrima ocidental, você vê, né? A esgrima, o cara tá segurando o florim com uma mão só e fazendo aquela coisa, né? Do vai pra frente, vai pra trás, aquela luta que a gente vê dos mosqueteiros, né? Mosqueteiro luta com a espada numa mão e a outra mão ele vai floreando, ele vai utilizando pra equilíbrio. A katana é... Tanto é que foi da katana que veio a inspiração do lightsaber, né? Do sabre de luz, né? É um sabre. E o sabre, ele é de empunhadura dupla. Então você segura com uma mão encostada na bainha e a outra mão, ela segura a metade inferior do cabo, vamos dizer assim, da katana, que ela guia os movimentos, né? Então ela é uma arma de empunhadura dupla. Existem várias técnicas que, claro, você acaba soltando uma mão e outra e tal, mas no fundamento ela é uma arma de empunhadura dupla. E ela é uma arma de corte, ela não é uma arma de espeto, de espetar, né? De você enfiar ela, apesar dela ter uma ponta, mas ela é uma arma basicamente de corte. Você trabalha movimentos tentando cortar o adversário. Você tenta cortar ele geralmente nos pontos vitais: cabeça, pescoço, braços, pernas, cintura e os pontos de tsuki, que são os pontos de golpe perfurante? Perfurante, exatamente. Os golpes perfurantes, eles são geralmente na testa, pescoço aqui, gogó, né? Garganta, peito e abdômen. Mas você tem quatro pontos, vamos dizer assim, vitais de golpe perfurante, e você tem outros, sei lá, 9 pontos, 12 pontos diferentes de golpe cortante. Então, o que o Saito faz é uma técnica não ortodoxa, perfurante, aonde ele segura a espada com a lâmina pra cima, com a mão principal, né, com a mão que ele é destro, o canhoto, enfim, mas com a mão, no caso ele é destro. Deixa eu ver se ele é destro mesmo aqui ou não, peraí. É destro. Então, com a mão direita segurando no cabo e a mão esquerda dando, vamos dizer assim, a mira, o ângulo de balanço da katana, para que na velocidade ele consiga perfurar o adversário e quebrar o golpe do adversário e perfurar antes que o adversário seja capaz de dar um golpe cortante. Lembra um pouco o taco de sinuca, a postura dele. Exatamente. Né? Só que imagina o taco de sinuca em cima da tua cabeça, né? Se você estivesse querendo acertar sem ver o taco, na verdade. Só na sensibilidade de onde ele tá indo. E imagina o nível do cara para dar um golpe tão fatal, mas tão preciso desse, porque quando ele ataca, ele se expõe, né? Então, quando ele parte para atacar, tá, vai matar. Ele está totalmente aberto, porque aonde que está a defesa do espadachim? A defesa está na rapidez dele levantar a espada para se defender. No caso do Saito, ele está com a espada no alto da cabeça para baixo, ele está totalmente aberto. Ele é suki darake, como diz o outro. Ele está totalmente cheio de pontos... Como é que vulneráveis, fala? Né? Vulneráveis, 100%. Vulnerável ali. Então, qual é o grande lance do Gatotsu? É a velocidade e a força do golpe, né? A visão dele, a velocidade e a força do golpe. Então, realmente é uma característica que o Kenshin percebeu no instante que ele viu o Sanosuke machucado, e aí começa tudo, né? Na verdade, ele arremessou o Sanosuke na parede, feito um míssil, né? Ele tanto é que ele fez isso, não era nem pra isso ter acontecido, né? Porque a essa altura, o que acontece? O Saito, na verdade, ele tá trabalhando pro governo, ele tá disfarçado de policial, né? Fujita Goro, o nome dele de disfarce de policial. E ele tá, na verdade, ele foi mandado só numa missão de reconhecimento. Esse realmente, o Kenshin, o Batosai, Himura Batosai, estava morando naquele dojo, sob a alcunha de Himura Kenshin. Quem eram as pessoas que estavam do lado dele? dele e tudo mais. No momento que ele foi lá e quem tava sozinho no dojo era o Sanosuke, e o Sanosuke percebeu que ele não era... Olha, outra vez, olha, eu me empolgo de falar. Outra vez pra você ver a sagacidade do Sanosuke. O Saito foi lá fazer essa missão de reconhecimento disfarçado de vendedor de remédio. Naquela época, o vendedor de remédio, ele andava com uma caixinha, uma cestinha característica nas costas, e ele ia vendendo, geralmente remédios de kenpoyaku, remédios assim de medicina chinesa, feita à base de raiz, essas coisas, né? Ele ia passando, ah, a senhora tá com um probleminha aqui, toma um remedinho aqui, ele ia lá, fazia o saquinho, remedinho e dava o remedinho. Aí ele chegou lá, como quem não quer nada, com aquela coisa de olho fechadinho e tal, ah, porque aqui alguém tá precisando de algum remédio, que eu tô vendendo um remédio. Aí o Sanosuke viu a mão dele e percebeu os calos de espadachim na mão dele. Aí ele falou assim, você vai vender remédio, remédio? Ele pega a mão dele, vira pra cima e fala assim, por que que um vendedor de remédio tem esses calos aqui de espada na mão, queridão? Quem é você, afinal, seu filho da puta? O que que você tá querendo aqui nessa porra? E aí o cara fala, já vi que o negócio não vai sair tão suavemente quanto deveria ser, então por favor me diga onde é que tá o Batosai, e aí pronto, né, falou do Batosai, já deu a dica de que o cara já conhecia o Quintinho de Velhos Carnavais. Treta. Treta, né, que é o treta alert, né, ali na hora, piscou forte, e o Sanosuke falou, não, de mim você não vai saber nada, e caiu na porrada, então... É, se bem que o Saito podia muito bem dar meia volta e ir embora, só que aí não era o Saito, né, o teste dele pra ver se o Kenshin é forte e tudo mais é sair na mão com ele. Não, e até porque ele tinha que deixar do jeito dele, ele tinha que deixar o recado de que ele esteve ali, né? É, telefone não precisava deixar. Só... Não precisa ligar, não precisa mandar um e-mail, não precisa nem abrir o zap que sou eu mesmo que vim aqui, né? É uma coisa que também a gente tem que lembrar dessa parte da saga aí, desse comecinho, é que na verdade, como vocês falaram, na verdade não é bem o governo que manda o... Na verdade, por trás a gente descobre que o Saito tá trabalhando pro governo, mas ele vai, em tese, a mando de um bandido, né, o Oku, né, que é, por algum motivo lá, agora esqueci exatamente porquê. É, eles estavam já visualizando uma ameaça que ia surgir logo em seguida e que iam precisar de toda ajuda possível. E você ter o Batosai descansando no dojo de bobeira com um andarilho, com uma ameaça que pode detonar com o governo, com o país todo... Aí o ministro falou, não, o Saito, vai lá e vê se esse cara ainda é o Batosai que a gente conheceu ou se agora é um mané que não luta nada, porque não precisando dele. A gente já viu aqui, já ficou sabendo que ele andou tendo umas briguinhas aí em volta da redondeza, né? Ele já tinha brigado com o Sanosuke, que já tinha tido aquela briga do guardinha que saiu correndo atrás dele com a espada. Já tinha acontecido umas tretas ali e já tinham se falado de um cara com uma cicatriz em forma de cruz na bochecha. Então, quando isso chegou no ouvido do governo, propriamente dito, foi até o Oku Bokyo, né? O primeiro ministro do interior, porra. E aí o cara chegou e falou assim, puta, mas será que é mesmo? Será que é ele? Não, mas será... Não. A gente tá há 10 anos procurando esse filho da puta, ele me aparece aqui do lado? Não, faz o seguinte, Saito, vem cá, negão. Você que conhece esse cara melhor do que ninguém, vai lá, conhece ele até pelo cheiro da espada. Vai lá e dá uma sapecada pra ver. Primeiro, se é ele mesmo. Segundo, se ele ainda tem a força, entendeu? Ou se ele virou um, como o Ricão falou, se ele virou um nhé. Lavando louça pra Kaoru, fazendo comida pra Kaoru. Se o negócio dele é ficar pegando o tofu todo fim de tarde e mais nada, então não adianta pra nós. Porque a essa altura do campeonato, a gente vai saber disso daqui a pouco, quando realmente ele acaba aceitando o convite de conversar com o Oku Bokyo, descobre que é o Oku Bokyo que tá por trás disso, uma pessoa que ele respeita muito, né? É, que ele fala pra ele que tem aí um tal de Shishio Makoto, que por acaso é o seu sucessor. Olha aí o passado de novo voltando. Olha aí o Kenshin Forrest Gump. Quando você, Kenshin, resolveu que você, né, não ia mais, que você pegou, fugiu e tal, que não ia você mais saiu, matar ninguém. Pegou a sua espadinha com a lâmina invertida e enfiou a violinha no saco e foi. Ainda ficou alguns servicinhos por fazer pra trás. A gente precisava continuar, então a gente até contratou aí um outro retalhador, que é esse Shishio Makoto, e aí explica pra ele que o Shishio Makoto, na verdade, foi, fez além daquilo que devia. Quando terminou, ele não poderia, e aí os caras sacam isso na hora, né? Ele não poderia ficar solto, ele não poderia, sabendo tudo que ele fez e sabendo quem mandou ele fazer o que ele fez, ele não teria outro destino que não fosse a morte. Então o governo descartou ele, queimou ele, largou ele pra morrer queimado, só que o cara não morreu. O cara é ruim mesmo, hein? O cara não morreu queimado, o cara não morreu espadado, o nego foi lá, um monte de gente em volta dele, cortou ele todinho, tacou fogo no cara, o cara não morreu. Então, aí cria-se a lenda por trás do cara, que aí ele tem o corpo todo envolto em ataduras, que é como se fosse tipo uma múmia, né? Então tem todo esse significado, essa coisa visual do cara ter voltado do mundo dos mortos, era pra ter morrido e não morreu e tal. E ele tava tocando terror no oeste do Japão. Ele tava tocando terror pras bandas de Kyoto lá pra baixo, em Tóquio. O nego não sabia, mas lá embaixo ele tava botando pra fuder, basicamente. Foi isso que o cara falou. E como ele é um cara do nível motherfucker, a gente precisa do Batosai de volta pra poder fazer o servicinho sujo que nós não conseguimos concluir. E aí que a coisa começa a pegar, porque você já não tem mais só o passado dele de volta, você tem uma ameaça concreta ao presente, que até então parecia que estava tudo bem. A paz tinha chegado. O Henshin falava isso direto. Ah, agora a gente chegou à tão esperada Era Meiji, os samurais não são mais necessários, as pessoas vivem em paz, o negócio aqui é proteger quem está ao alcance da minha espada e tal. Aí o Okubo fala para ele, velho, as coisas não são bem assim, sabe? Tem... O Shishio, nessa história, ele representa aqueles muitos movimentos que aconteceram no Japão, na história real, de resistência ao governo Meiji, que foram reprimidos com rigor, com violência, né? Os samurais não iam acabar assim numa boa. Com certeza houve resistência, houve revoltas, e sempre com muito sangue, né? Mas no caso do Shishio, a situação já é um pouco diferente, porque a partir do momento que ele foi, entre aspas, assassinado pelo governo, aí ele virou contra as pessoas que fizeram aquilo com ele. Então ele falou, não, eu fui um retalhador, eu fiz, eu aconteci, mas aí os caras tentaram me matar, agora eu vou fuder com esses filha da puta, entendeu? Então agora eu vou mostrar pra eles que esse cara que eles tentaram matar, agora eu vou fazer o meu Japão. Agora eu vou fazer o Japão do jeito que é pra ser, do jeito que eu vou ser o dono desse país agora. Ah, porque ele não é como o Jinhe, que era um assassino solitário, né? Ele é um cara que tem visão, ele quer dominar. Ele tem uma milícia, tipo esses países na América do Sul que tem grupos armados, as FARC, né? Que dominam pedaços inteiros do território do país. O exército vai lá, tem escaramuças, os caras fogem e depois continua aquele território sem poder, sem estar ao alcance do poder do Estado oficial. Exatamente, ele cria um poder paralelo e ele tem uma estrutura organizacional que ele, onde ele passa, ele domina, ele vai deixando ali os governadores dele, os líderes para tomar conta daquele lugar, né? A gente vê isso muito na história que se passa logo no comecinho, que é a saga de Shingetsu Mura, né? Aquela da vila. Ah, terrível aquela história. Lua Nova, né? Muito Shingetsu. Trágica. Uhum. Porque o que acontece? Num primeiro momento, quando o Kubo Toshimitsu fala pra ele que ele é necessário lá em Kyoto, e aí o Saito fala assim, né? Bota esses Batosai pra fora e vamos embora, e deixa de ser viado, e bota essa, né? Para com esse negócio. Ah, saca batô dele, né? Que não corta nada. Porra e tal, e vê se vamos lá e tal. Ele falou assim, quer saber? Ele, a Kaoru, a Megumi, o Yahiko, o Sano, eles começam uma discussão, ele tava indo lá pra dizer pro Okubo que não vai rolar. Eu vou ficar aqui, essa não é uma briga minha, essa pica não é minha, essa pica é do Aspira, entendeu? Não quero se arranjar essa treta toda, agora eu tenho que consertar. Quero me meter nessa porra. Só que, enquanto ele está indo para o Ministério do Interior para dizer na data acordada que ele não ia aceitar o convite, a convocação, ao mesmo tempo o Okubo está sendo assassinado por um capanga do Shishio chamado Seta Sojiro, que que a gente descobre já a fodacidade dele a partir do momento que ele é capaz de correr atrás de uma carruagem na velocidade mais rápida do que a dos cavalos que puxam a porra da carruagem. E ele consegue entrar na carruagem em movimento e matar o Okubo. Quer dizer, e aí a carruagem ela é parada por um bando de insatisfeitos, como o Ricão acabou de falar, desses grupos, né, de samurais que acabavam ficando contra o governo e tal, não sei o quê, pra matar o Toshimitsu. Quando eles abrem a carruagem, o cara já tá morto lá, ele cai morto, e esses caras meio que finalizam ele ali e assumem a responsabilidade do assassinato no momento que o Kenshin tá chegando. Aí o Kenshin tá vendo aquilo ali, vê que é o Okubo, vê que é a carruagem dele, só que o Sojiro já tá atrás na orelha dele, falando assim, o Shishio falou que se forem atrás dele, é isso aí que vai acontecer com todo mundo, hein? E aí ele vira pra trás e já não tem mais ninguém atrás dele, e ele fala, puta que paralha. Quer dizer, ele nem vai falar com ninguém, ele volta pro dojo, e aí tem uma cena que é uma cena significativa na mudança da história do Rurouni Kenshin como um todo, que é no momento que a Kaoru tá indo atrás dele, ele tá voltando, eles se encontram ali na beira do riacho, né, no meio da rua, e aí ele dá um abraço nela, fala assim, o Toshimitsu foi assassinado, eu vou ter que ir pra Kyoto, e ele só dá um abraço nela, ele fala obrigado e adeus, arigato, sostesu. Linda cena. E ali acaba, e a Kaoru fica parada chorando em estado catatônico no meio da rua. Ele não se despede do Sano, ele não se despede do Yahiko, ele não se despede da Megumi, de ninguém. Ali de onde ele tá mesmo, ele pega a estrada e começa a descer pra Kyoto a pé, porque daquela não tinha outro jeito de ir na época, a não ser de navio, mas ele ia descer a pé, enfim, na caminhada lá do Tokai, da estrada Tokai, né? Tokaido, e aí Tokaido sem descendo, e ali você tem um ponto de transição. Ali começa a saga de Kyoto, né? Ele tava se despedindo não só da Kaoru, e sim daquele modo de vida que ele tava vivenciando, tava curtindo tanto. Mas ele sabia, olha, se eu voltar pra Kyoto, ferrou. Eu não vou voltar o mesmo que eu era. Ou eu morro lá, exatamente. Ou então eu não vou mais ser o andarilho, o Kenshin, que esse pessoal tanto gosta, tanto ama, e que eu gosto de ser. Eu vou voltar a ser o Batosai, porque lá a treta vai ser séria. E essa cena é linda mesmo, com tem os vagalumes na beira do rio, né? Isso foi adaptado também para o anime de uma maneira fantástica. No filme também tá lindo. Quem gosta é de chorar mesmo, cara. E essa cena era para ser originalmente o final da série do Kenshin. Na ideia original do Atsuki, final, né? O segundo final, né? Mas ele pensava que ia chegar até essa parte e ia contar. Sabe quando esses filmes quando acabam? E aí vai ter um letreiro falando, fulano casou e foi feliz para sempre. Ciclano aconteceu um acidente e morreu. Ia ser só um resuminho falando o que aconteceu depois com cada um dos personagens e o público ia ficar na mão. Não ia ter nenhum final feliz nem nada. Só que isso foi lá atrás, quando o Watsuki não tinha ideia se a série dele ia dar certo, né? Já que era uma série tão diferente das outras que estavam publicadas ali naquela revista que era voltada para um gênero masculino, mais de lutas, né? De batalhas. E o Rurouni Kenshin, a princípio, não tinha tanto esse perfil. Já nessa saga, não. Essa saga cai de cabeça neste estilo do mangá voltado para jovens, para o sexo masculino, esse estilo que eles gostam. Com muita pancadaria, muito drama. É interessante olhar também, não sei se vocês repararam nisso, mas a mudança de traço do desenho a partir desse momento. Até esse momento era um traço, né? O traço foi evoluindo, foi modificando. Mas era mais amendoado, né? Mais redondo, era uma coisa mais assim, tipo show de um mangá, uma coisa mais... O próprio Kenshin sempre foi descrito como um Yasao Otoko, né? Um homem com traços femininos e tal. Então, no começo ele realmente parecia uma menina, né? Ele era desenhado com uma cara de menina, né? Olho grande, aquela coisa do rosto fino e tal. Sai um pouco o foco realmente daquela coisa do romance até então, né? Da lenda e tal. E começa realmente a porrada a comer, vira um mangá de ação. Eu me hipnotizei dessa parte em diante. Puta que pariu, cara. Não, e a porrada é constante, né? Porque, na verdade, a gente tem essa cena bonita do Kenshin se despedir da Kaoru, né? Uma coisa bem soujo mesmo. E já volta pro Shonen, né? Porque logo em seguida o Sano também quer ir pra Kyoto e aí ele enfrenta de novo o Saito, né? E toma mais porrada ainda. Sim. Pois é, fantástico, que o Sam não queria ir pra Kyoto pra ajudar, e só ele falou, não vai não, que você vai atrapalhar o cara tá concentrado, vai lutar. Você vai ser fraqueza pra ele, né, ponto fraco. É isso. E o legal é que o Saito usa uma variante do Gatotsu, que é um golpe sem a espada, ele usa o punho como se fosse a mesma posição do... do Gatotsu com a espada, só que com o punho. É, ele com a mão nua, só que também ele é filha da puta, porque ele vai bater exatamente no lugar que ele tinha cortado antes com a espada, né? Ah, é o Saito. Ele bate na porra, ele bate no machucado, né, velho? Então, porra, dá um soco no cara, chutar cachorro morto, até eu também, né? É, mas o Sano não se rende, né? Ele fala, quer saber? Você se dane, vai morrer no caminho mesmo, então... O Sano era o brigão, né? O porradeiro que era conhecido por apanhar e não cair, né? E, de repente, aparece esse cara aí da época do Bakumatsu e ele percebe, o Sano também percebe, que ele é um lutador de um outro nível comparado com os dois. Uhum. Que realmente, se ele quer ir pra Kyoto e encontrar o Kenshin no primeiro momento e dar uma porrada no Kenshin por não ter se despedido dele, ou por não ter chamado ele pra ir junto, ele fala, não, peraí, se esse cara foi sozinho, quer dizer que ele realmente me considera uma fraqueza. Então eu vou lá e no caminho, pra garantir que eu vou dar uma porrada forte nele quando eu encontrar, eu vou treinar no caminho, pra ficar mais forte ainda, e vou provar pra esse filho da puta que eu não sou fraqueza porra nenhuma. E aí você ganha a motivação do Sanosuke de descer, né? É bom lembrar que no caminho ele passa na casa do amigo dele, o artista, né? Pega uns explosivozinhos ali, só pro caso de necessidade, né? Umas bombinhas, umas chinesinhas ali, uns traquezinhos ali, né? Uns tamborzinhos, né? É, a história também passa pela Kaoru, que com o Yahiko vai que esse barco... No... É, né, Ricão? Vai que tem uma festa junina no caminho. Estourar umas bombinhas, né? Na verdade, queria só, antes da gente continuar, que a gente vai falar da parte da Kaoru indo pra Kyoto, né? Porque nesse momento... É, todo mundo vai pra Kyoto, né? Mas cada um vai de uma forma. É, aí vira um road movie, né? Quer dizer, é uma história longa. Megumi fica. Cada um vai por um caminho, e o caminho é muito longo, então eles seguem meio que tramas paralelas até o dia que vão se reencontrar na cidade. Exatamente. Queria citar que no fim dessa história do Sanosuke, é uma coisa muito importante, porque é ele que disse, não, eu vou mesmo, eu vou treinar... Mas ele vira pro Henrique e fala, ó, você pega a Kaoru e leva ela pra Kyoto. É isso. Né? Não quero que você, não importa o que você vai fazer, mas leva ela pra Kyoto. Quer dizer, ele também entende que a Kaoru precisava estar lá, porque ela também era importante pro Kenshin. Ah, é verdade, porque a Kaoru tava lá toda chorosa, porque tinha sido pra trás, né? Ah, ele foi embora, largou a gente aqui e tal. Até tem um momento bacana que ela tá numa depressão lá, que não quer comer, só quer ficar deitada e não quer não sei o que tem e tal. Aí a Megumi é obrigada a dar uns tabefes nela e lá, ele se despediu de mim e foi embora. A Megumi vira e fala assim, meu, você foi a única pessoa de quem ele se despediu. E ninguém mais aqui, ele falou tchau. Quer dizer que ninguém aqui é tão importante pra ele quanto você. Você não parou pra pensar nisso não, ô sua mimadinha do caralho? Você não parou pra pensar no sentimento das outras pessoas aqui que gostam dele também e que sequer desceram um aceno de mão antes dele ir embora? E a Megumi era também afim do Kenshin, sempre foi. Né? Sempre pagou um pau pra ele, salvou a vida dela, aquela coisa do Kenshinzinho, né? É, do Kenshin, ela chamava de Kenshin, né? Kenshinzinho e tal, Kenshin. Ela pegou e falou assim, meu, você levanta, sacode a poeira e vai atrás do que você quer, ou então você morra chorando aí, sua vaca, sabe? E aí que a Kaoru dá uma acordada, né? Aí tanto é que quando o Sano foi, ele falou, mas ele falou em voz alta pro Yahiko, isso que o Luiz falou agora. Ele falou pra ele em voz alta, pra Kaoru ouvir. Falou, você vai pra Kyoto e dá um jeito de levar essa menina com você. É, quer dizer, nesse ponto ficou claro que aquelas pessoas que o Saito consideraria como fraquezas, porque vão ser pontos fracos pro Kenshin, que durante a luta não tem que se preocupar com os outros. Na verdade, eles consideram que são um ponto forte, quer dizer, eles são os amigos, eles são a família, eles são a motivação pro Kenshin conseguir se superar os desafios e voltar vivo, e voltar ainda Kenshin. Então, mas nesse aspecto, eu acho que eles não estavam pensando nisso de fraqueza ou não, sabe? Quem botou a questão da fraqueza foi o Saito, no sentido de que, pra ele ganhar do Shishio, que é um cara muito poderoso, ele não conseguiria, com o voto dele de não matar ninguém, ele não conseguiria sem uma espada que realmente matasse, e com o espírito assassino que ele tinha no passado. Então, quer dizer, qualquer coisa que impedisse ele de voltar pro passado era um empecilho pros objetivos de derrotar o Xixio. Já os amigos dele não estavam cagando pra isso. Eles só queriam trazer um amigo de volta vivo. Então, vamos trazer esse cara de volta aqui, foda-se. Então, ele saiu, então vamos pegar ele pela orelha e trazer esse cara de volta. É um dilema, né? Porque esse pessoal representa a amizade, representa a vida de andarilho que ele tá vivendo, que ele tava sendo feliz. E o que o Saito tá querendo, que o governo quer, é o velho Batosai, que é o único capaz de enfrentar o Xixio, né? Exatamente. Agora, então, quem é mais forte? Quem é que vai realmente fazer com que o Kenshin vença a batalha? Ele voltar a ser o assassino? Ou ele, tendo o apoio dos amigos, o amor que eles têm, ele vai conseguir superar? Essa questão a história vai responder. É, eu tinha uma fase bacana aí agora, com esses dilemas se construindo, né? As histórias paralelas começam a acontecer, isso é muito legal. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho o Aoshi tão chato. Ele aparece lá no dojo. Cadê o Kenshin? Eu matei o Kenshin. Ah, ele saiu. Foi pra aqui. Ah, tá bom. Sai andando, pisando duro. É, aí, enquanto sai, cadê? Ah, vai lá no Kyoto pra perturbar ele. Quero ver. O Aoshi tem essa parte, realmente. Ele aparece lá, a Megumi tá sozinha, né? E a Megumi morre aí de medo do cara, né? O cara era o guarda-costas. Onde é que tá? Não vou falar porra nenhuma, não sei o quê, porque o destino dele tá em jogo e tal, não sei o que tem. Aí fala, foi pra Kyoto. Fala, foi pra Kyoto? É, mas a essa altura, mal sabemos nós que a gente vai acabar conhecendo o futuro, o passado do Aoshi, e que o passado do Aoshi vai ser fundamental pro andamento da história, né? É, e aí a gente já começa a ter a introdução de novos personagens, né? Porque o Kenshin começa a viagem dele e encontra uma menininha, uma pequena ninja, né? Chamada Misao, que a gente vai descobrir mais pra frente que tem tudo a ver com a história até aqui, né? É, ele no caminho, bom, o Kenshin tá descendo a Tokaido, né? A linha, a estrada. A estrada que antigamente era uma estrada pra caminhantes e pra carroças e tal. Hoje é a Tokaido-sen, realmente, a linha de trem que liga Kyoto a Tóquio, né? Existe realmente essa linha Tokaido-sen. Antigamente era uma estrada de terra, hoje em dia é um Shinkansen e trem, né, que vai, né? É trem-bala? Tem trem-bala e tem trem normal também, mas hoje em dia é mais trem-bala mesmo. Mas essa linha, né? E essa linha, assim, ela passa, lógico, antigamente, né? É, hoje ainda existem as estações. Então você vai de Tóquio, aí você passa em Odawara, você vai descendo, vai passando em Shizuoka, né? Vai passando até chegar em Kyoto, passa em Nagoya, não sei se Nagoya é um outro braço, mas enfim, você vai passando por uma série de cidades até você chegar em Kyoto, dezena de cidades. E antigamente essa estrada, ela era de propósito. Ela passava pelas cidades porque as cidades, elas sobreviviam, grande parte dessas cidades sobreviviam desses viajantes, né? Então tinham estalagens, que hoje são os ryokans, né? Onde os caras se hospedam, passam a noite, às vezes uma ou duas noites ali, fazem uma refeição e tal, abastecem os suprimentos para continuar a viagem, que não raro era feita a pé. E numa dessas passagens, o Kenshin já tinha passado por Odawara. O interessante é olhar que grande parte da estrada ele passou com um adesivo em cima da cicatriz, porque aquela cicatriz ainda era uma marca de que era um corte de espada. É fácil você distinguir naquela época do Japão, quando o cara tem um corte de espada na cara, né? E que o corte foi feito por espada, o cara não fez aquilo fazendo a barba com um sensor Excel, né, cara? Então, cara, aquilo ali é um corte de espada, claro. Então, existia um certo preconceito das pessoas também, pelo fato dele andar com a espada na cintura. Então, grande parte da estrada até o sul, ele escondeu a espada, né, como se fosse um bastão, um utensílio, e um adesivo no rosto pra cicatriz não aparecer. Até que num determinado momento, quando ele encontrou com a Misao, não, isso, ele ainda tava com adesivo na cara, né? Mas, enfim, ele para numa dessas cidades pra passar a noite. Ele, como sempre, pobre, não tinha um puto no bolso, né? Queria comer alguma coisa e tal, não sei o quê. E aí, a Misao é uma menina que rouba a espada dele. Quando ele tá dormindo, ela rouba a espada dele pra, enfim, vender e fazer dinheiro com isso. E aí, nesse processo todo, ela acaba sendo perseguida lá por uns caras. Aí ela acaba dando um pau nesses caras e tal, o Kenshin recupera a espada dele, não sei o que, tem lá toda uma tretazinha lá de introdução, e aí a gente descobre que essa moça, essa menina, uma menina de 16 anos, chamada Makimachi Misao, ela tava ali porque ela estava fazendo o caminho contrário, ela estava vindo de Kyoto, em direção a Tóquio, e aí num papo vai, papo vem, ela manda porque eu vou encontrar com ele, porque eu tô com saudade dele, porque ele largou lá, eu ainda vou saber onde é que está o Aoshi-sama. Aí o Kenshin, puta, Aoshi-sama? É, Shinomori Aoshi, isso aí, ele, putz, e ele não fala nada. Ele não fala nada porque ela começa a falar: ah, como será que tá o Renyakun? Como é que será que tá o Ryotoko e o Beshimi? E não sei o quê. E mal sabe ela que os caras já estão todos mortos. E só o Aoshi que tá vivo. Fala: é, porque lá a gente é lá de Kyoto e tal, os amigos, muito meus amigos. O Renyakun contava história pra dormir, né? O Ryotoko tava ligado. Imagina o ninja com, das garras e da máscara de demônio botando a menininha pra dormir. É, o cara que tinha a cara toda raspada, né? Porque ele era o ninja dos disfarces, né? Uhum. A pele da face, o osso do nariz, tudo raspado pra poder se disfarçar e tal. Puta cara feia, era o cara que contava história pra menina dormir, né? Era um amigão dela. Imagina. Aí o Kenshin fala: não, pera um pouco, então eu vou ficar com essa menina do meu lado. Ela fala: ah, vou ficar com você e tal, você roubou minha espada, a espada é minha, então vem comigo que uma hora eu te devolvo, fica aquela coisa toda e tal. E nesse caminho, eles encontram com um menino, né? Esse menino tá... assim, todo ferido e tal, enfim, machucado, correndo, vem pedir socorro pra ajudar o irmão dele, que tá morrendo, e aí leva até o irmão dele, eles descobrem, era um soldado, realmente do governo, né, um policial, que tinha voltado pra essa vila da onde ele era natal, né, onde ele era originário, que essa vila chamada Shingetsumura, que ficava nesse caminho, uma vila que tinha águas termais, ela tava sendo, já tinha sido dominada pelo Shishio, né, e aí, enfim, todos os caras que estavam lá, os cidadãos dessa vila, estavam lá vivendo sob o domínio do medo, não podiam falar nada. E o que o Kenshin acaba ficando puto, porque o Saito aparece também na história, né? De repente, sim, o Saito aparece e fala assim: pô, eu vim atrás aqui do meu amigo, do meu subordinado aqui, e enquanto com vocês aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Vai pra que outro cacete? Não sei o que. Eu falei: não. E na verdade, o Saito tinha ido atrás exatamente desse soldado que era, né, irmão do menino, que ele era daquela terra. E aí ele mostra o mapa pro Kenshin e fala assim: olha, tá vendo aqui? A isso cidade é terrível. No mapa, o governo sabe que, assim como essa, outras 20 e tantas cidades foram dominadas pelo Shishio e tirou, ao invés de vir aqui e fazer alguma coisa pra tirar expulsar os invasores, né? Tirou a cidade do mapa e meio que deu essa cidade, tá? Entendeu? Então, tem esse lado do governo também que não tá querendo enfrentar o cara, ou pelo menos não tá fazendo uma pressão ali pro cara, por medo, porque sabe que o cara realmente tem um poder muito maior pontualmente ali do que o governo naquelas situações, e também pra não dar, e nesse momento da Era Meiji isso era muito importante, não dar sinal de fraqueza pra população, de que alguma coisa errada estava acontecendo e de que tinha alguma coisa ali por trás. Por isso que tudo tinha que ser feito nas sombras, né? É, a série deixa isso bem claro, que o governo estava sempre ameaçado por alguma coisa, né? É como se fosse uma instabilidade constante, eles estão todos administrando uma revoltazinha ali, um grupo conspirando aqui, serve para estabelecer o que é o Japão, que vai se tornar o Japão se o Shishio conseguir o intento dele. Porque até agora... tá, o cara manda matar o ministro, o cara, ele é todo queimado, tem atadura, parece uma múmia, mas ele poderia parecer meio como um super vilão de história em quadrinhos, o cara que é malvado, quer dominar o mundo, mas não é bem por aí, o buraco é mais embaixo, porque esse garoto, ele leva o Kenshin, o Saito, lá pro terreiro, onde fica lá o centro da cidade, da vila. Os pais dele estão pendurados em cordas, fascinados. Retalhados. E aí eles querem cortar a corda, e os moradores falam: não corta não, deixa eles pendurados aí. Porque é isso, absurdo. Não, não pode. Se descobrirem isso, nós vamos pagar. Quer dizer, olha o nível do terror ao qual esse pessoal é submetido e o que pode acontecer se um louco desse toma o poder. É, nessa cidade, nessa vila, né, Shingetsu, tinha um capanga do Shishio chamado Senkaku, gigante com a cabeça triangular, que usava uma espécie de cutelos assim na mão, tipo... né, umas facas assim. E ele lembrou o Homem Absorvente da Marvel. É. Ele é mais baseado naquele filme Cônicos e Cômicos, Heads, né? Do The Necron. Quem é velhinho vai lembrar, mas tem um pouquinho desse jeito. Dessa cara. A cara dele lembra mesmo o Crusher. Essa Kell, roupa, né, de aeróbica dele, né? É. Lembra assim. E aí ele matou os pais desses dois, né? Do menino e do soldado, como exemplo, pra servir de exemplo pra população remanescente, de que se alguém ali da cidade resolvesse fugir ou se voltar contra eles, aquele seria o destino deles, né? E aí o Kenshin, mesmo indo contra todo mundo, desce pra enterrar os caras e tal. enterrar os pais do menino e a população da cidade começa a chamar o Kenshin de assassino, porque ao descer os corpos ele meio que traçou o destino daquela vila, né? E aí eles descobrem que, na verdade, o Shishio estaria ali naquele momento, porque ele sempre ia naquela vila por causa das águas termais, que as águas termais faziam bem para as queimaduras dele, né? Ele até sacaneia o Kenshin quando eles se encontram, né? Eles acabam se encontrando e tal, nessa vila tem esse momento simbólico, o Sojiro também aparece lá. É legal que o Sojiro, nesse meio tempo, também encontrou com a Oshi, né? Os dois encontraram. O que o Sojiro, né, falou com a Oshi foi um tapa na cara dele, né? Eles queriam recrutar o Oshi, né, pra Jupongatonar. E o Sojiro fala: eu acho que ficar fora dos grandes acontecimentos que mudam a história do Japão por duas vezes seria uma lástima pro Okashira da Oniwabanshu. Quer dizer, eles perderam a chance de enfrentar os monarquistas na época da restauração, que ficaram lá tomando conta do castelo de Edo, sob ordem do Shogun, uhum, e não puderam realizar seu destino de guerreiros, ainda que fosse morrer, mas morresse em luta. Mas não. E agora, vai ficar de novo de bobeira, Oshi? Vem pra cá, pra Kyoto. Vem pra cá, que aqui você tá. Cola em nós, que você se dá bem. Aqui tem, né, pra todo mundo. Falou, cola em nós aqui, que você se dá bem, né? E deu um tapa pra cá, Oshi. A gente até esqueceu de falar, né, que da Jupongatana, né, na verdade era é a elite, né, dos seguidores de Shishio, né, são falados lá no comecinho, né, o Okubo cita eles, mas não entra em detalhes, né, e descobre que o Seta Sojiro é um desses caras, e eles vão começar aparecendo a partir desse ponto, né. Que na verdade o Senkaku não é, apesar do tamanho, da força física dele, não é um desses caras da elite. Sim. Tanto que ele é facilmente derrotado pelo Kenshin, né? Uma forma. De uma maneira brilhante, né, aliás. É. Sim. Vai cansando o corpo dele até uma hora que as próprias pernas não aguentam mais o esforço e se quebram. Kaku, ele é muito grande, muito musculoso, né? E o Kenshin é leve. Então o Kenshin corre pra lá, desvia. Corre pra lá, desvia. O cara vai atrás dele, vai atrás. Uma hora o Senkaku vai fazer uma curva, torce o ligamento do joelho e tá no chão. Já é interessante essa luta do Senkaku, porque o Senkaku ele também é bem rápido, apesar do tamanho, né? O Kenshin ele tem o Shiten Mitsurugiryu, que é conhecido pela velocidade divina, né? O Shinsoku. Então essa coisa da velocidade divina é realmente o mais rápido de todos os estilos, mas até aí, por exemplo, o Sojiro tem o Shinute dele, que a gente vai saber também que é bem rápido, e o Senkaku também é rápido, apesar do tamanho, né? O que acontece é que nessa luta do Senkaku com... O Kenshin luta com o Senkaku pra chegar no Shishio, na verdade, né? Ele quer lutar com o Shishio e fala, tudo bem, mas antes tem o Senkaku aqui. Aí o Senkaku aparece, você tem que me derrotar. Primeiro você me derrotar, você chega no Shishio. Beleza. E o Shishio também queria observar o Kenshin em ação pra sacar qual é dele, né? Exato. E o Kenshin tá lutando ali, sabendo nisso. O Saito tá olhando ali, né? A Misao e o menino estão do lado de fora, só espionando. E o Saito tá olhando ali. E o Sojiro de lado também. E o Kenshin, sabendo que o Shishio estaria analisando ele, o Kenshin não desfere um só golpe do estilo do Hiten. Ele fica só rodando, correndo, e o Senkaku corre, ele bate e ele corre, ele bate e ele corre. Só que o que o Shishio percebeu, e no caso o Sojiro não percebeu, porque o Sojiro tem aquela coisa toda da anulação dos sentimentos, das sensações, né? E o Saito também percebeu, é que nesse processo de correr, o Kenshin aumentava a velocidade dele gradativamente, porém imperceptivelmente, e o Senkaku, pra ir no ritmo dele, também aumentava a velocidade sem perceber. E tanto é que quando ele fala assim, mas por que ele foi derrotado, quando o joelho dele arrebenta e que ele cai no chão, né? Ele fala assim, por que ele foi derrotado? Aí o Saito fala assim, ninguém cai, fala limite, né? Ele atingiu o limite, mas como limite? O cara é experiente, o cara luta pra caralho. Fala, não, o Kenshin foi aumentando a velocidade dele, e o Senkaku, sem perceber, foi aumentando também, e ele ultrapassou o limite físico do corpo dele sem perceber, e ele implodiu. Ele fala, de baco, ele implodiu. Ele se autoderrotou. E aí o Sojiro fala assim, nossa, as pessoas lutam com estratégias, eu nunca vi isso na minha vida. Eu luto por lutar, né? Tipo, as pessoas pensam bastante coisas na hora da luta, né? Eu nunca vi um negócio desse. Aí o Sojiro matar é tão natural que ele nem ele é uma criança, né? Ele é como se fosse uma brincadeira. Por ele não ter. Aí é que é bacana a relação dele. Por que ele é tão foda? Por que ele é tão forte? Por que ele é o número um do Jupongatana, né? Porque ele, por não ser... Por que ele é o braço direito, vamos dizer assim, o capanga principal do Shishio? Por ele não ter emoções, por ele não manifestar raiva, nem medo, nem, enfim, ódio, desconfiança, nada nesse sentido, ele não tem ki pra ser lido pelo seu adversário. Então, ele corre, ele desenvolveu um método também de velocidade, né, chamado Shukuchi, né, que é esse velocidade celeste. Como é que aqui no Brasil ganhou o nome de a supressão do espaço, que é um nome fantástico, né? Você imagina que ele aparece no outro lugar. Enquanto o Kenshin tem a velocidade divina, né? É a velocidade divina que tá Kenshin Soko, né? Ele tem esse Shukuchi, que é a supressão do espaço, que é como se fosse. É como se fosse um Shunkan Ido, assim, é um teleporte, né? Porque ele realmente é muito rápido. Mas ele só é rápido aí que tem explicação. Como ele não tem sensações nem emoções para serem lidas, o outro espadachim, no caso o Kenshin, não consegue saber onde ele tá. Porque um dos sentidos do espadachim é exatamente ele ler o ki do outro, né? Quando o cara tem um ki assassino, ele se posiciona. O ki do espadachim, ele funciona como se fosse um GPS, né? Ele mostra a localização do cara. O cara sabe que ele tá vindo pela direita, ou pela esquerda, ou de cima, ou de baixo. Então, enquanto o Sojiro não tem ki pra ser lido, ele não é páreo, né? Pro Kenshin não é páreo pra ele. Tem essa luta dos dois, que o Shishio vai embora, fala assim: não, você não vai lutar comigo, você vai lutar com o Sojiro, a gente se encontra lá em Kyoto. Deixa meu mordomo cuidar de você, que eu não tô, você não tá no meu nível. Exato, ele joga a espada dele pro Sojiro. O Sojiro fala: posso mesmo lutar com sua espada? Faz favor, manda a brasa. Fala: então dá licença que eu vou. Posso matar ele? Por favor, então dá licença que eu vou matar ele aqui, tá bom? Beleza, tá? Tipo assim, vou comer um biscoito aqui com Todd agora, beleza? Dá licença que eu vou matar ele aqui rapidinho, daqui a pouco vai indo que eu vou matar ele aqui, já vou. Aí tem a luta ainda, o Kenshin acabou de derrotar o Senkaku, tem a luta dele com o Sojiro, que é a primeira vez, e descobre quem é esse cara, e aí também é uma luta que é fantástica, porque acaba sendo um empate, basicamente, porque um golpe, né? Com um golpe, com uma troca de espadas, a Sakabato do Kenshin destrói a Masamune do Shishio e a Masamune do Shishio corta a Sakabato do Kenshin em duas. E aí a gente tem o Kenshin agora sem Sakabato, indo pra Kyoto com a necessidade, além de tudo, além de todos os problemas que ele tem na cabeça, ele tem que conseguir uma espada nova, porque ele virou um espadachim sem espada, né, cara? E sendo que Sakabato não é uma coisa que você chega no supermercado e compra, né? Peça única. E nem espada também, porque naquela altura do campeonato ninguém mais fabricava espada. Não era tão difícil conseguir uma espada. Mas uma Sakabato, com uma qualidade que essa tinha, no caso, né? Realmente não dava pra chegar lá no artesão da esquina e falar: ô, seu carinha da faca, faz uma espada ao contrário aí pra mim, por favor, que tô precisando me defender sem matar ninguém, por gentileza. Quero cortar queijo, mas não quero matar ninguém. Mais um desafio, né? Como se já não bastasse ele não saber, ou pelo menos agora ele já sabia que o inimigo era bem mais forte do que ele esperava, ele ainda tem esse desafio pela frente de ter que conseguir uma espada nova, né? E o Saito, claro, né? Botando mó pilha, tá vendo? Esquece essa porcaria aí, pega uma espada tradicional, eu saio retalhando todo mundo. Aproveita agora que quebrou essa porra e pega uma direita, né? Ainda tem o finalzinho, né, dessa história, né, que é o que antes deles seguirem viagem, né, tem o garotinho, né, o filho, né, que vai tentar matar o Senkaku, né? Ah, isso, exato. Que tá desacordado, né, e aí o próprio Saito não deixa, né, falar... Ah, é, legal. Cara, o Saito não deixou... Lembrar. Não, você tá confundindo, é diferente. O Kenshin não deixa matar e fala que ele não deve sujar as pequeninas mãos dele, que não sei o quê, que essas mãos devem honrar como se fosse o irmão dele e tal, não sei o que tem. O Kenshin dá a lição nele e não deixa ele matar. Não, é que antes disso, ele pega uma espada, ele vai matar o Senkaku, aí o Saito joga ele longe e fala: não, você não vai matar esse cara, mas eu tenho que vingar minha família. Ah, fala, não. Tem razão. Não, pra mim ele vale mais vivo, porque ele vai tirar informações, vou poder prender ele a vida inteira, ele vai sofrer bem mais, pode ficar tranquilo. É isso mesmo, o Saito não deixou matar porque ele precisava de informações. Aí que o Kenshin dá a lição dele, que fala que sim, não suje suas mãos e tal, aí ele chega assim: vamos fazer o que com esse moleque? Aí o que o Saito fala? Eu vou levar ele lá pra minha esposa, ela cuida dele. Esposa? Como assim esposa? Ué, eu sou casado, vocês não conseguem me imaginar casado, não? Não! Aí aparece ele deitado numa... No colo de Satsu. no colo da deusa Kanon Bosatsu, assim, que aí todo mundo pensa, pra ser casada com esse cara, a mulher tem que ser uma santa. Aparece ele, assim, numa flor de lótus, sentado no colo dela, como se fosse uma imagem de Bosatsu, assim, e imaginando a cara da esposa dele, vai aguentar o filho da puta desse, cara. Momento cômico é legal, porque tem essas coisas, né, dos momentozinhos, pílulas de comicidade no meio do drama, né, uma coisa bem... essa parte foi bem pesada, né? Sim, foi meio falou... descontraída, né? Uhum. Como a gente falou, teve cadáveres retalhados, tem uma cena no meio da luta também que o Saito perfura a cabeça de um cara com a espada saindo pela boca dele. Ah, tem. Então, tem umas cenas realmente bem gore, né? Bem sangrentas mesmo, né? Mas tem esses momentos, assim, de engraçadinho, né? Tanto que eles vão continuar viajando e só falar, ah, você é mais legal quando eu vou ser aquele cara de olhos bugalhados que fica falando ouro, né? Prefere ele daquele jeito, né? Quentinho. Agora... o Sano, onde é que ele tá, hein? Pois é, o Sano... É justamente a sequência, né? Que a gente descobre que o Sano tá perdido, né? Antes mesmo, já tinha mostrado que ele tava andando pela floresta, não sabia onde era que o outro tava tentando achar, o Sano, né? Aquele cara que fala assim, eu sei um atalho, pronto. É o marido que dirige e fala, não, eu sei onde estamos indo, né? E essa história do Sano é muito interessante porque ele tá, lógico, querendo ir pra Kyoto, ele não sabe onde ele tá. Quando ele vê, ele tá andando em círculos, né? Tá perdidaço. Ele para pra comer alguma coisa, pega uma rã lá, um negócio que ele vai comer lá. No momento que ele vai comer, que ele vai dar aquela mordida, a terra treme e a comida cai no chão. Aí ele fala, porra, que merda é essa? A comida cai... Aí a terra treme de novo, a comida... Aí ele vai na direção da origem desse tremor. E aí ele vê um monge treinando, né, fazendo lá um treinamento que ele tá meditando, né, e à distância ele destrói uma pedra, né, ele dá um golpe no chão, esse golpe ele reverbera e à distância, puff, a pedra se esmigalha, né. Uhum. E aí o Sano fala assim, nossa, pô, que legal, é a primeira vez que eu vejo esse golpe, que golpe bacana, não sei o que tem e tal. Fala, ah, mas esse tal de golpe, não sei o que, fala assim, não, isso é diferente, né, não é bem isso, a técnica é outra, o que você está fazendo aqui e tal, né? Tem esse primeiro interlóquio entre eles, não tem? E não é um monge. Sim. Qualquer, né? O cara é um sujeito descomunal, é musgo. É outro de grandão, musculoso, né? Eu achei ele parecido com o Deathblow, que é a criação do Jim Lee na época, que sim, a Image Comics estava surgindo, né? Porque tem um lenço na cabeça, os olhos com destaque em preto, bem forte e muito músculo. E ele descobre que esse cara é um anjo, né? É um monge, que ele explica também uma passagem, né, da época do... uma passagem histórica dessa época do Japão, monge, né? Ele é um monge renegado, né? Monge caído, acho que a expressão é essa, né? Ele é um monge caído, né? Uhum. Isso, que ele conta da história da perseguição aos budistas, né, que teve no Japão. Essa outra passagem é terrível. Isso vem num momento posterior, mas acho que caberia até entrar nesse contexto aqui, porque o Anji era um monge de um templo que abrigava crianças, que eram órfãs por causa dos pais que morreram durante as batalhas da restauração. E com a história do Sojiro, a história do Andy também, a origem dele, só vai ser contada mais pra frente, né? Mas a gente já antecipando nesse momento que ele tá aparecendo aqui no papo, ele era muito bom, ele era tido como exemplo, ele era como se fosse o irmão mais velho que cuidava das crianças no templo, né? Muito carinhoso, muito amável, né? Brincava com as crianças. E não conseguia brigar com nenhuma, né? Não conseguia dar bronca. Ia dar bronca, e tinha até uma menina mais velha entre as crianças... que era como se fosse era a mais velha do grupo, né? Que botava moral lá, né? Uhum. Botava moral, os mais novinhos aprontavam, e ela que ia lá dar bronca, e ele só sorria, botava a mão na cabeça, assim. Aí ela falava assim, ah, mas você é muito bonzinho, você tem que dar mais bronca, você só sorri. Falei, mas é que eu não consigo, meu espírito é assim mesmo e tal, né? Então ele era realmente um cara muito do bem, né? Só que aí acontece, enfim, essa coisa da perseguição do budismo, né? Que é uma coisa que realmente aconteceu no Japão, numa época, inclusive quem andar no Japão, no interior do Japão, eu tive a oportunidade de conhecer muitos templos lá no Japão e ver isso realmente com os meus próprios olhos, as estátuas destruídas, né? Existem toda uma região, assim, de estátuas que eram destruídas por essa coisa da perseguição ao budismo, né? E isso aconteceu nessa época histórica que, teoricamente, o Anji teria vivido num determinado momento, numa determinada noite. Tinha lá um senhorio ali que era tipo um benfeitor desse templo, né? E aí fala que, enfim, eles têm que sair dali. Eu não lembro o contexto do porquê que eles tinham que sair dali, você lembra? Ah, o negócio é que esses órfãos eram filhos de pais que foram lutar na guerra. Isso. E agora que o governo Meiji estava no poder, eles iam começar a organizar o país, a distribuir os seus governantes, a distribuir as verbas. E eles estavam com medo de que, olha, se a gente está aqui com um templo cheio de filho de rebelde... Ah, isso mesmo, é. A farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Os outros municípios, territórios vão receber dinheiro do governo... O que que vão passar pra gente? Vão pensar que aqui é um foco de rebeldes, que isso. A gente protege eles. Exato. Temos que expulsar esse cara. Só que, poxa, o Anji vai pra onde? Com uma dúzia, duas dúzias de crianças. Não tem como sair do templo. Exatamente. E o pessoal resolve apelar. Não tem, pra eles, não tem tempo pra ficar pensando, pra discussão. Os papéis estão sendo definidos agora, quem vai estar no poder está resolvendo agora, a gente tem que limpar esse território já. Então eles vão lá e tacam fogo em tudo. Uhum. É isso aí, eles tacam fogo no templo e aí acorda de madrugada o Andy com o templo pegando fogo e as crianças, e aí cai lá, enfim, ele não consegue salvar as crianças. E aí tem um quadrinho, um desenho assim muito significativo que é depois que tudo ressecou, né, que apagou o incêndio, ele localiza os corpos carbonizados das crianças, né, e aí com a mão suja do corpo carbonizado das crianças, ele faz as sombras nos olhos. Uhum. E a partir daquele momento ele se torna um monge pecador, um monge renegado. Ele passa a renegar o Buda, né, o Hotoke, né? Ele soca, né, a estátua de Buda que tinha sobrado o incêndio. Exato. Uhum. E ele promete que ele vai lutar contra essas injustiças. Então, por que que... Bom, nessa altura do campeonato, a gente não sabe na história, quando o Sano encontra com ele lá na beira do rio, a gente não sabe que ele vai fazer, que ele faz parte do Jupon Gatana. A gente não sabe que ele se aliou ao Shishio por acreditar que o que o Shishio está oferecendo é o ideal de um Japão melhor contra essas injustiças que ele prometeu lutar quando as crianças foram assassinadas, né? Então a gente realmente, por ser um monge pecador também, um monge caído, ele tem também um certo conflito de ideais muito forte, né? Tanto é que essa técnica que ele tá treinando, que ele tá desenvolvendo, ele fala, o Sano acha que é uma técnica milenar, não sei o que tem, ele fala, não, isso daqui é diferente. Esse daqui chama duplo extremo, Futae no Kiwami, uma coisa que eu desenvolvi. E aí ele fala, você pega pedra, pega, quebra e tal, não sei o que tem. Ele não, ele mostra, né? Então, realmente é um golpe duplo, que ele dá o primeiro golpe com o primeiro osso da falange do dedo e o segundo golpe com o punho, né? E isso é feito num átimo de segundo, ao mesmo tempo, e não dá tempo do objeto devolver a energia, ele já recebe o segundo golpe. E nesse momento, ao invés de quebrar, ele se esfacela. É, ele desenvolveu essa técnica e aí o Sano, pô, fala assim, não, pera aí, então, porra, é que eu preciso, eu sou bom de porrada, eu sou bom de soco, meu forte é dar porrada, se eu aprender essa porra de dar porrada nesse negócio aqui, era o Shugyo aqui, o treinamento que eu precisava, né? Então... É fantástico que o conceito é muito legal, né? Justamente, trapaceia a lei da ação e reação. Exato. Quer dizer, quando você dá o soco com a primeira falange do dedo, dos dedos, mas o que o Lula conseguiu, que é revogar as leis da física. Aquilo reage com a mesma força. Mas o segundo golpe, ele vem tão rápido que aquelas ondas não dá tempo de reagir. Teoricamente, esse segundo golpe entra limpo contra o objeto, sem que esse objeto possa reagir contra a mão. E é por isso que as pedras se desfazem feito areia. Não só as pedras, como qualquer objeto, né? Inclusive, a reação é muito mais eficaz, é claro, quando é contra um organismo vivo, né? Então, é um golpe realmente destruidor, um golpe arrasador, né? E aí o Sano fala pro monge, fala, você vai me ensinar isso. Ele fala, não, isso aqui é um golpe que eu levei anos pra desenvolver. Você não vai aprender isso daqui do dia pra noite. Fala assim, não, eu vou aprender do dia pra noite. Você me ensina e até amanhã eu vou aprender. Fala assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar. Se amanhã cedo você não tiver aprendido, você morre. É, na verdade, aqui no Brasil, não sei se a tradição ficou diferente, o Andy fala que levou um mês pra conseguir... A primeira vez, ah, né? Fazer é, um mês pra conseguir desenvolver... Então, um mês pra ele conseguir a primeira tag, mas ele tava aprimorando anos, né? Não, e ele fala pro Sanos que ele fala o seguinte, te dou um mês pra você conseguir. Se você não conseguir, eu vou ter que te matar. Ah, tô confiando aqui, é uma semana. Não, é... Aí, ele fala, eu não tenho um mês, né? Ah, tá. Ele fala, eu não preciso de um mês, eu preciso só de uma semana. Ah, é uma semana, não é do dia pra noite. É... Ele fala, não tem um mês. Assim já é uma coisa absurda, né? E aí o Andy se dispõe a ficar com ele ali durante uma semana e ele destruiu quase todas as pedras que tinham em volta do riacho ali, né? É, e o punho também, né? E a cara, e o punho dele, punho direito, foi pro saco, com certeza. E o Andy ia lá, olhava e ele só tava conseguindo quebrar pedra no meio, pedra no meio, pedra no meio. Aí ele, enfim, tá na última noite, já as últimas horas, amanhecendo, já, né, o dia limite dele conseguir o treinamento, e ele tem uma visão do Sagara Taicho. Sagara Taicho aparece pra ele numa visão espiritual, né? Ele até um delírio já, né? Porque ele tava exausto já. É, num delírio, exatamente. Ele até se assusta, porque o fantasma não tem pé, né? Fala, ah, cadê seu pé? Aquela coisa toda. Momento da galhofa no meio do drama, mais uma vez, né? Watsuki sendo Watsuki, né? E aí ele fala pra ele, fala não, porque eu não lembro direito exatamente qual é o papo do Sagara com ele, mas é um papo que fala que você vai morrer aqui que vai terminar tudo. Quer dizer que foi pra isso, né, que a gente chegou, realmente esse é o seu fim, né, não vai ter outro fechamento além desse, né. E aí, quer dizer, o Sagara dominar essa técnica não era mais um desafio pessoal dele, né? Aí ele fala pro Sano o seguinte, eu vim falar pra você desistir, agora eu lembrei. Sim. Descansa, né? Fala pro monge, reconheça que você não conseguiu, reconheça a sua incapacidade e ele vai poupar a sua vida. Aí o Sano fala pra ele, fala, não, Taicho, eu não vou poder obedecer a sua ordem, desculpa. Pela primeira vez eu vou desobedecer uma ordem sua. Eu não posso fazer isso, porque agora eu tenho que me tornar mais forte, eu tenho pessoas que eu preciso defender, eu tenho um ideal a seguir. Eu não posso morrer aqui e eu preciso me tornar mais forte. Então eu lembrei agora. Ah, agora a memória funcionou. Aí ele acorda, né? Já tá de manhã e tal. Quando o quadrinho já muda pro Andy já chegando em cima dele. Aí ele olha e fala assim, morreu de cansaço, né? Ele começa a fazer o Namu Amidabu. Fazer lá a extrema unção dele lá. Dizendo, aí ele fala, não me mata não que eu tô vivo aqui. Ele fala, tá bom. E pelo jeito você não conseguiu. Ele tá sentado em cima de uma pedrona, né? Ele fala, então você não conseguiu, né? Aí ele, sentado do jeito que tá, ele dá um soco na pedra que ele tá sentado, a pedra se esfacela. É, na verdade ele tá com uma pedra na mão, né? E o Andy fala, você não conseguiu, né, quebrar essa pedra. Aí ele joga a pedra pra cima e dá uma porrada na rochedo que tava embaixo. Rochedo, exatamente. Exato, tem essa sutileza da pedrinha, né? Pela pedrinha na mão já vi que você não conseguiu. Eu falei, consegui alguns minutos atrás, ele fala. Acabei de conseguir. Dá uma pavoneada, né? Falando, depois que pega o jeito, fica fácil. Exatamente. O autor queria dar um upgrade no Sano, porque já que o negócio ia ser tão alto nível lá em Kyoto, né? O Sano não podia ficar pra trás nas batalhas. Exatamente. E aí, interessante porque eles acabam se despedindo, né? E aí acontecem duas coisas muito interessantes. Quando eles se despedem, ele fala, obrigado pelo treinamento e tal, use bem a técnica, não sei o quê, a gente se esbarra por aí, um abraço, beijo na bunda, até logo. O Sano fica e o Andy vai pra um lado. Quando o Andy vai pra um lado, o Sojiro encontra com ele. Fala, Andy, Jupon Gatana, reunião, todo mundo agora, né? 5 horas ali, todo mundo ali no grupo do Facebook, grupo do Xixu do Facebook, beleza? Tô mandando zap zap pra todo mundo. Gravação de podcast de Jupon Gatana daqui a meia hora, firmou? Juntou todo mundo. Quadrincast hoje, 9:30, hein, beleza? Todo mundo ali. Aí o Andy, ok, aí você fica sabendo que ele era do Jupongatana e que ele tava indo pra Kyoto. Quer dizer, o Sanosuke tava até agora no maior papo com o inimigo sem saber, né? Um cara que ia, seria um inimigo ou que era um inimigo e ele não sabia disso. E no instante seguinte, na verdade, antes deles se separarem, ele fala pro Andy, fala assim, vem cá, tudo bem, eu preciso ir pra Kyoto, mas eu não sei onde eu tô. Aí ele fala assim, ah, você tá, eu esqueci o nome do lugar, não sei se vocês têm aí na mão, porque eu não sei onde eu tô, eu preciso ir pra Kyoto. Ele fala, ah, considerando que nós estamos em tal lugar, você precisa ir na direção tal, que outro fica naquela direção ali. Aí ele fala assim, peraí, nós estamos no lugar X? Aí ele fala, sim, nós estamos no lugar X. Aí o Sanosuke... Ah, bem lembrado. Shimoshua, exatamente. Aí ele fala assim, ah, nós estamos em Shimoshua, tamo. Aí ele começa a dar risada, fala assim, por que você tá rindo? Fala, não, um negócio que me veio à cabeça aqui. E aí o Andy sai e o Sano fica pensando com os botões, que nesse local foi o último local aonde o Sekihotai se reuniu antes de irem para pro destino deles, que foi ser assassinado pelo governo, né? Que eles eram um grupo contratado pelo governo, e o governo matou eles, assim como tentou matar o Shishio, né? Queima de arquivo. Queima de arquivo e tratou eles como se fossem rebeldes e botou eles como se fossem inimigos e sujaram o nome do Sagara. Do Capitão Sagara. Então, ele falou, puta, não por acaso, quer dizer, peraí, eu tô aqui e o Taichou apareceu pra mim e aqui eu fiquei mais forte e tal. Falou, puta, Taichou, podia ter escolhido um outro lugar, né, seu lazarento, né? Ele falou assim, ô, Taichou, sacana do caralho, né? Termina essa parte do Sano e do Andy. E paralelamente, que também não tem muita história pra contar, mas ao mesmo tempo, isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? É o Kishin lá em Shingetsumura, junto com a Misao e com o Saito. É o Sano nesse treinamento lá no Shimoshua com o Andy, fazendo esse aprendendo o Futae no Kiwami. E ao mesmo tempo, de navio, a Kaoru e o Yahiko estão indo pra Kyoto também, né? Uhum. Yahiko vomitando pra caralho. Yahiko vomitando pra caralho. Não tomou o Dramin antes. Não tomou, né? O Dramin. E legal. O Dramin não tem viagem ruim. E a Kaoru fazendo Keiko no navio, né? Você vê eles treinando no navio e tal. Fazendo isso entre uma vomitada e outra, né? Eles estão ali treinando e tal. É muito legal. E aí, gente, o que que acontece finalmente? Kyoto, chegamos em Kyoto, e aí é muito legal, porque já ninguém estranha mais a cicatriz na boca do Kenshin, ninguém estranha mais o cara andando de espada na cintura, já é uma outra coisa, já é um outro, uma outra, parece que o tempo não passou, esses 10 anos, né, você vinha de Tóquio, Edo, né, aquela coisa toda moderna. Era mais cosmopolita, né, foi mais ocidentalizada. Ocidentalizada. E Kyoto permaneceu ali com aquele ar de outrora, né? Aí, o que acontece? Misao fala, vamos lá no Aoya, Aoya, Aoya, Aoya, Aoya, Aoya. E aí o Kenshin fala, bom, vamos lá no Aoya então, porque Aoya é a sede do Oniwa Banshu em Kyoto, né? E aí a fachada era um restaurante. É uma pousada que era restaurante com um ryokan, na verdade, né? E esse Aoya, que na verdade era a fachada pra sede do Oniwa Banshu, esse grupo de ninjas lá em Kyoto. E aí o Kashiwazaki Endi, mais conhecido como Okina, que era o vovozinho. O vovozinho, né? Que a Misao chamava ele de vovozinho, né? O Dia, que era o Kashira ali, né? Naquele momento, na verdade, o Okashira, na verdade, era realmente o Aoshi, né? E aí ela leva ele, é muito legal, porque ela leva ele, ah, chegou o dia, cheguei e tal, ô, Michel, você chegou! Aí dava aquele abraço de quebrar costela nela, tô morrendo, não sei o quê. Aí ele, muito prazer conhecê-lo e tal, aí ele falou assim, muito prazer conhecê-lo pessoalmente, senhor Himura Batosai. Aí... Na lata, né? A cara, ele fala assim, não se preocupa não, que aqui em Kyoto a gente ainda sabe quem são as pessoas, então gostaria de ter um privê com você, podemos ter um pequeno interlóquio particular aqui? Aí o Okina vai na salinha e aí ele conta pro Okina toda a história do Aoshi, e fala, ah, então quer dizer que foi isso que aconteceu, puta que pariu, fudeu e tal, não sei o quê. E a gente tem que lembrar que nesse momento, Kaori e o Yahiko chegam em Kyoto, isso, e estão andando no meio da rua e surge quem? Aoshi passando. Cruzam com o Aoshi, quer dizer, o Aoshi também chegou em Kyoto, exatamente. A mão chega a tremer, né, quando vê essa figura no meio da multidão. Não, é interessante que no quadrinho mostra também que, por poucos passos, o Yahiko e a Kaoru não cruzam com o Kenshin e a Misao, que vinham na direção oposta, com uma multidão entre eles, né? Eles se cruzam, assim, na multidão e não se encontram e vão pra lados opostos. E Niki, o Kenshin e a Misao vão pro Aoya, e a Yahiko e a Kaoru estão indo pro Shirobeko pra encontrar com a Taya, irmã da Sai, né? Que ela foram com a referência, né? Vai lá pro restaurante da minha irmã, que é o restaurante, a minha irmã, não sei o que tem. Nisso, eles acabam cruzando com o Aoshi e aí o Yahiko fica pra lá. O que esse cara tá fazendo aqui? Quer dizer que o Kenshin tá em mais perigo ainda do que ele imaginava que estivesse, né? E o Aoshi ali tem um... É mais uma daquelas ideias criativas pra caramba do Watsuki. Ele era especialista na técnica com a Kodachi, que é uma espada mais curta, né? Isso. Quer dizer, a espada era mais curta, então ele tinha menos alcance, mas ele compensava isso com a velocidade, já que o manejo de uma lâmina menor, ele é mais ágil, mais fácil, né, de fazer, né? É. Nessa fase agora, e tá com uma espada enorme, compridíssima, uma bainha compridíssima nas costas. Isso. Mas tem uma outra cena que revelou que, na verdade, isso não era uma espada. Eram duas espadas Kodachi curtas, uma, sim, bainha só. Uma tinha o cabo de bainha normal e ficava disfarçada na ponta da bainha, né? E a outra ficava na posição normal. Então dava a impressão que era uma Taito, uma Nihonto grande, né? Uma espadona enorme, quando na verdade eram duas Kodachis juntas na mesma bainha. Muito, muito. É, se o Aoshi já era o cão com uma Kodachi, imagina, agora que ele tem duas. E aí ele tem esse estilo Kodachi Nitoryu, né? Estilo de duas Kodachis e o famoso golpe, o Kaiten Kenburokuren, né? Como é que foi traduzido o Kaiten Kenburokuren aí, meninos? Ele fala Kaiten Kenbu, sequência de seis. Então é isso aí, sequência de seis. Giro, né? Kaiten Kenburokuren, exatamente. É, se não pegar no primeiro, na terceira, na quarta, algum vai pegar. Um vai pegar, se não fuder na entrada, foge na saída, né, cara? E aí, a gente tem um momento que acho que determina efetivamente a chegada do pessoal todo em Kyoto. Vale lembrar, né, o Oniwa Banshu é muito querido em Kyoto, né? Eles são tidos como os protetores da cidade. Então, muita gente conhece, eles têm uma rede ali de espiãs, eles têm uma rede de espiões ali que se comunicam, numa época que você tem, sei lá, pombo-correio e você tem aquela coisa da mensagem, você passa a mensagem pra fulano vai até ali na esquina, passa a mensagem pra cicrano, e aí vai naquele negócio de telefone sem fio, um vai passando a mensagem pro outro, e nisso a mensagem chega longe, é o Wi-Fi de boca, né? Essa é boa. Telefone sem fio na época, o negócio vai chegando de boca em boca, então eles rapidamente conseguiam fazer chegar informações e conseguiam também colher informações, né? E aí o Kenshin chega com a demanda pro Okina, fala, olha, eu sei que tô chegando aqui agora e tal, mas eu preciso de dois grandes favores antes de começar qualquer coisa, antes de falar de Shishio, de qualquer coisa. Ele fala, tô sabendo que o Shishio tá aprontando aí, tô sabendo que você veio pra isso mesmo, mas o que tá rolando? Ele fala, bom, eu quero, por favor, se possível, que você me ajude a localizar essas duas pessoas aqui. E aí ele dá um papelzinho pro Okina com esses dois nomes, Arai Shaku e Hiko Seijuro. Quem é Arai Shaku e quem é Hiko Seijuro? Vocês saberão no próximo episódio do quadro. Você deixou o pessoal... Né? Infelizmente, porque não vai dar tempo de falar tudo, caralho. É que é muita história mesmo pra contar, né? A gente gosta tanto dessa porra que a gente tá praticamente contando a história pra quem nunca leu e nunca assistiu. Ele tá fazendo uma short version, assim. É o estilo Quadrincast mesmo. Caralho. A gente debulha as histórias. Aí o pessoal fala assim, o Léo vai no podcast dos outros e fala pra caralho. Cara, mas a gente tá contando uma história. Como não falar, contar uma história, né? A gente tá contando uma história. E se cortar muita coisa também, a história fica manca, né? Então a gente tem que deixar o ouvinte do quadrinho por dentro, o Quadrincast por dentro da história. Afinal de contas, a gente gosta. Nós três que estamos aqui amamos essa saga, né? Somos realmente fãs. É mesmo. Né? Cara, pô, muito legal, cara. Eu queria falar, por mim ficava aqui até 3 horas da manhã, mas como o ouvinte não vai ouvir esse programa gigantesco, então vamos ter que fazer um parte 3, parte 4 e quantos tiverem pela frente ainda. Com certeza, não será a última vez que falaremos de Rurouni Kenshin, Samurai X para quem quer traduzir aqui, né? Para os iniciados. Então, Léo, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Quadrincast. Isso. Prazer de novo ter você aí, que é um profundo conhecedor aí, vindo diretamente do Siri Cascudo. Não, do Sri Lanka, desculpa. Cara, faz tempo que eu não vou pro Sri Lanka. Eu também não pretendo ir nunca mais. Certo. Mas eu que agradeço, Luiz. Agradeço a você, agradeço ao Henrique pelo convite, pela paciência. Agradeço por me chamarem para continuar falando de um tema que eu adoro, que eu sou apaixonado. Uma das poucas coisas que eu posso dizer que eu gosto e entendo, né? Porque a gente tem muita coisa no mundo do podcast que a gente fala sobre coisas que a gente gosta e não entende, e sobre coisas que a gente até entende, mas não gosta muito, né? E quando a gente consegue juntar temas que a gente gosta e que a gente entende, que a gente conhece, né? No caso de Rurouni Kenshin, eu tô aí, deixa eu ver, 95... Já, não, 95 não, foi no, 95, 96. Cara, já são 20 anos. 20 anos. 20 anos. 19, 20 anos. Essa história me acompanha, né? Assim, no dia a dia, porque realmente eu continuo de vez em quando relendo. Eu tô aqui agora com a coleção completa, aqui tá aqui do lado do estúdio, aqui da minha estante, em japonês, os 28 volumes. Tô com o Kenshin Kaden aqui, ó. Os dois, vou Kenshin Kaden aqui na mão, um em japonês e um em português, para poder acompanhar aqui, lembrar nome de golpe, lembrar determinadas coisas aqui, quer dizer, gravando com a enciclopédia na mão aqui, para não errar tanto, né? E agora também com o prazer de ter a coleção completa em português agora, já depois dessa reimpressão que teve. É uma história que eu adoro e tenho o prazer dos meus filhos também gostarem, acompanharem também. Recebi um presente muito legal esses dias dos meus amigos da JBC. Se eles ouvem, não sei se ouvem ou não o programa, mas eu quero deixar registrado aqui o meu carinho e minha gratidão, principalmente ao Ed Carlos, que é o gerente lá de comunicação e marketing da JBC, que mandou pra mim, cara, um tesouro assim que não tem igual. Ele mandou pra mim um acetato da primeira impressão do Samurai X de 2001, cara. Acetato é aquilo que se usava, como se fosse acetato, ouvinte, você que é jovem e não sabe o que é uma folha de transparência, um plástico transparente, no qual era feita a impressão que seria levada para a gráfica, colocada numa matriz, e ela rodaria para imprimir as páginas do mangá ou do jornal, do que fosse. E essa matriz em acetato, ele me deu aqui, eu tive o prazer de botar num quadro, colocar aqui na minha parede, e é muito significativo porque é o momento em que Shinta se transforma em Kenshin. É o momento que ele acabou de enterrar a galera e ele é batizado pelo Rico Sejuro. Falou assim, qual é o seu nome, Shinta? Ele falou, Shinta não, é muito doce, a partir de hoje você vai chamar Kenshin. Essa página eu ganhei de presente, esse tesouro, e eu quero agradecer, cara, é um presente assim, algo que, sabe, me emocionou muito quando eu ganhei isso, porque realmente, pra mim tem um significado muito grande, né, dentro da minha vida, dentro do meu estudo, que Rurouni Kenshin realmente é uma história ímpar. Nenhum outro mangá que eu já li, nenhum outro anime que eu já assisti marcou tanto quanto essa história marcou e ainda marca até hoje. Então tá aqui com vocês de novo falando sobre isso. É mais um presente que eu ganho dos meus amigos do Quadrincast e quero agradecer ao ouvinte aí pela paciência. Se tiverem paciência de aguentar a gente até o final da saga, estaremos de volta aqui dando continuidade a essas aventuras em outras oportunidades. Esperamos que continuem, que tragam mais gente, mais fãs Kenshin aí, que quiserem, a gente tá recebendo de braços abertos. É uma saga que a gente adora. Eu digo sempre, eu tenho dois mangás favoritos, um é o Rurouni Kenshin, outro é o Slam Dunk. Ah, Slam Dunk é muito legal, é. Pra mim, conversar sobre essa obra é um privilégio, é uma grande alegria, e tá com gente que também curte, como você e como o Henrique, só torna isso muito mais especial. Poxa, gente, muito legal, hein? Eu adorei gravar com vocês de novo, agora foi uma sensação diferente, porque no primeiro programa a gente teve que abordar muito o aspecto histórico, político da região, porque as pessoas naturalmente, geralmente não têm acesso a essa informação, já que foi um período menos explorado da história do Japão aqui no Ocidente. A gente tem muito contato com a cultura samurai, tem os filmes do Akira Kurosawa, mas a fase da era Meiji não chegou pouca coisa aqui. A referência que a gente tinha mais próxima para o grande público foi o filme do Tom Cruise, o O Último Samurai, né? E, apesar de ter lá algumas restrições, né? Sim, claro. Mas foi ótimo revisitar a saga do Andarilho Kenshin, porque eu li em 2001, quando saiu aqui pela JBC, naquele formatinho, né? E nessa época eu lia deitado na rede. A saga toda deitada naquela rede. Hoje em dia não tem mais rede porque eu não posso mais deitar nela, senão não levanto mais. mas é uma história que representa muito pra mim por ser essa coisa única, né? Eu até falei no outro programa que existiam alguns animes, alguns mangás que surgiam nas bancas até a década de 2000 e parecia que agora vai acontecer, agora vai ter mangá na banca, e depois acabou, sumiu, não tinha mais nada. Mas quando começou a sair Samurai X nas bancas, eu comecei a perceber uma diferença fundamental, porque ele não veio sozinho. Depois veio outra série, mais outra, e a gente viu um movimento acontecer, e tá aí o resultado hoje em dia. Os garotos que são fãs de mangá, eles têm a facilidade que para nós, que somos mais, um pouco mais velhos, é inimaginável chegar na banca e escolher qual eu vou levar hoje. Cara, quando é que a gente ia imaginar que o nosso Brasil ia ter tanto acesso a essa variedade de exemplares, essa variedade de estilos diferentes dentro do mangá? Você tem mangá de ação, de romance, de humor, de aventura, e agora tá tudo disponível. Essa transformação começou ali no iníciozinho dos anos 2000. Kenshin foi o carro-chefe, né, desse trabalho. Sim, com certeza, é muito legal. Sim, com certeza, é um dos títulos que puxaram toda essa febre, né, de mangás, junto com Cavaleiro do Zodíaco, com Dragon Ball, né? Então acho que são coisas que a gente que é meio velho, né, já tá caindo os dentes, já tá usando bengala, né, a gente lembra de quando sai nas bancas, aquela ediçãozinha meio tankobon, né, que chama. Eu tenho a completa aqui, até mesmo a extra lá, que é a espada do Yahiko, a Sakabato do Yahiko, né. É uma coisa bacana ver que isso abriu o caminho pra tantas coisas, inclusive até hoje temos vários caras fazendo mangá aqui no Brasil também, né, a própria JBC, tem o BMA. É bacana, é uma coisa que a gente viveu também com os super-heróis, né, muitos anos atrás, né, Henrique, que surgiram aí, de repente, abriu o mercado aqui no Brasil, e hoje em dia o que a gente vê de cara lá, trabalhando lá fora para as grandes editoras também é uma coisa fantástica. A gente quer essa diversidade, essa opção de escolha, não precisa ter só um ou outro estilo dominando o mercado, né? A gente quer que os quadrinhos brasileiros tenham espaço, os japoneses, os americanos, para cada um segue o seu caminho, escolhe o que prefere. Mercado, temos suficiente aqui, temos gente pra caramba pra ler, viu? Bom, Léo, queria deixar agora espaço pra você fazer o seu jabazinho aí, falar do Radiofobia, curso de podcasts, cara, é tanta coisa que eu acho que radiofobia.com.br, lá tem tudo. Na verdade eu mudei o site, né, então hoje se você entra no Radiofobia, na verdade você entra numa landing page, né, numa página um portalzinho, mas, né, não chega nem a ser um portal, é uma página simples mesmo, e lá você escolhe se você quer acessar o Radiofobia Podcasts, se você quer acessar o curso de podcast, ou se você quer acessar a página da empresa Radiofobia Podcast Multimídia. Então lá, você, seja qual for o seu interesse, tem lá pra você. Tanto os podcasts, que já estão aí há quase 7 anos no ar, tanto Radiofobia, quanto o Classics e também o Alotênica. Tem também o curso de podcast, pra você poder conhecer sobre o meu livro, sobre os cursos que eu dou de podcast online, presenciais, e tem também a página da minha empresa para você poder conhecer os serviços que a gente presta de produção, de edição, de podcast, de sound design, de, enfim, toda a parte de concepção de programas para empresas e pessoas que querem conceber os seus podcasts, construção de site, otimização de SEO, parte de configuração, plugin, iTunes, enfim, tudo que você quiser, você tem dificuldade de fazer, não tem tempo de aprender a fazer, você quer investir em alguém que faça isso com qualidade e tal, a minha empresa tá aí já prestando serviço para alguns dos maiores podcasts do Brasil, conhecidos aí por todo mundo. Então, se você quiser saber tudo que a gente presta lá de serviço, tem lá o formulário de contato, pode entrar, eu mesmo vou responder para você, fazer uma proposta aí sem compromisso. Se você ver que cabe no teu bolso, a gente consegue trabalhar junto e quem sabe você também não tenha um podcast produzido pela Radiofobia Podcast and Multimedia. Isso que chique, hein? Mas eu tô por aí, quem quiser segue @leoradiofobia no Twitter, tem também lá o meu Facebook, tudo Léo Radiofobia. Tudo que você procurar Léo Radiofobia, você vai me encontrar aí nas social media, nas redes sociais, tem rede social de cerveja, de vinho, tudo que é Léo Radiofobia. sou eu ou alguém querendo se fazer passar por mim. Então, procura aí e eu sou facinho, facinho. Interage lá que a gente conversa e vamos ficar amigos. Eu já sou amigo do Luiz, já sou amigo do Ricão. Você agora também amigo, você é amigo, seu amigo ouvinte do Quadrincast, querido. É, tá faltando a voz aveludada de, assim, ó, de locutor, é, de rádio aí. Você, querido ouvinte do Quadrincast, eu vou ser o seu amiguinho, eu vou ser seu cobertor de orelha, você liga pra mim, me adiciona aí, segue nós, que eu não sigo de volta todo mundo, porque eu não sou tonto, mas a gente conversa aí, manda uma mentions, que a gente bate um papo aí, tranquilex. Bom, Léo, obrigado mais uma vez por ter participado. Chamaremos você de volta para uma outra parte de Samurai X. Não demoraremos 2 anos, prometemos, ah, dessa tranquilo. Vez, tá? E, mas se você gostou, se você gosta de Samurai X, de Rurouni Kenshin, se você quer conversar com a gente sobre isso, você tem as nossas redes sociais, né? Você pode ir aí no nosso site www.quadrinho.com.br, deixar o seu recado no nosso post, né? Você pode também mandar uma mensagem para o nosso Twitter, Henrique, você lembra, né? É o @quadrinho. Ah, tá, aprendeu certinho. É cara bom isso aí. Chega oficializado e já tá aprendendo rapidinho. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, né? Quando tem eventos, essas coisas, a gente costuma postar fotos dos eventos, das palestras no nosso Instagram, que é @quadrincast. Ou você também pode mandar uma mensagem no nosso Facebook. Você sabe o nosso Facebook, Henrique? facebook.com/quadrincast. É, e se você ainda quiser usar o velho e bom e-mail, né? É só mandar pra gente quadrincast@quadrinho.com.br. Léo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, estamos sempre às ordens. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Você pensou que tinha acabado? Não, não acabou não. Temos uma surpresa pra vocês. É, pra quem não sabe, a gente fez esse podcast homenageando o Atsuki-san, né? Aproveitando que ele estava aqui na Fast Comics em São Paulo nos dias 17 a 19, né? Deu autógrafos, fez palestra. E por uma grata felicidade, eu estive lá na Fast Comics, Léo Lopes também esteve na Fast Comics, né? Inclusive, culpa nossa, né? Um pouquinho, a gente pode dizer isso. Exato. Né? E a gente conseguiu encontrar o grande mestre Nobuhiro Watsuki, né? Pois é, cara, foi uma experiência totalmente inesperada, até porque a gente gravou esse papo, o quê? Uma semana antes, mais ou menos, né? Do Fast Comics. E aí, de repente, eu não me toquei e falei, cara, o Watsuki vai estar aqui e eu não me programei, eu não tô nem sabendo e tal. E aí eu perguntei pra você, quando é que vai ser? Falou, não, agora na metade de julho. Pô, semana que vem. Falei, cara, por uma feliz coincidência, eu estaria mesmo em São Paulo nesse fim de semana. E aí eu fui correr atrás dos meus amigos lá da JBC pra saber, né, como é que ia ser, sessão de autógrafos e tal. Entrei no site e tudo mais. E aí, conversando com o meu amigo Ed, o Ed Carlos, que é gerente de marketing lá da JBC, falou assim, Léo, você vai querer vir? Falei, cara, eu vou estar aí, cara. Eu vou estar em São Paulo no domingo de manhã. Em vez de voltar pra casa, eu paro aí no evento. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um painel sobre Rurouni Kenshin ao meio-dia. E aí eu quero convidar você pra participar junto com a gente. O Cassius Medawar, que é o atual editor-chefe da JBC. O Marcelo Del Greco, que também é editor da JBC, conhecido, cara que quando trouxe Kenshin pro Brasil pela primeira vez em português, foi ele que editou. O Luiz Kobayashi, que é o tradutor do mangá, e eu, como fã, falar groselha lá. É claro que o fato de eu ser um ex-gerente da JBC e amigo dos caras também contou pro convite, é lógico. E também de gostar pra caralho e conhecer um pouquinho, né, sobre a história. E aí, Ed, mas vem cá, cara, e puta aí, qual a chance de conseguir um autógrafo, de encontrar com ele e tal? Falou, puta, velho, é meio complicado, porque vai ter senha limitada, vai ser distribuída e tal. Falou, mas, pô, você... Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E aí eu não fui no sábado, teve a palestra, e dessa palestra você participou, Luiz? Então, na verdade foi o seguinte, no sábado foram, nos dois dias foram 200 senhas distribuídas para autógrafos, né? Certo. E foi avisado pelos vídeos no canal do Henshin, no próprio evento, várias vezes avisaram que ele não ia autografar mangás, não ia autografar nada, a não ser um cartão, que é um cartão até bem bonito, né? É um cartão grande, né? Quase é um mini quadro, né? Que é uma imagem do Kenshin com a Tomoe e espelhado uma do Kenshin com a Kaoru. Exato, exato. É. E no sábado, como é que seriam distribuídas essas senhas? 100 senhas para os primeiros que comprassem a Sakabato de Ahiko, da JBC. E 100 que seriam sorteadas durante a palestra da JBC, que era a palestra que antecedia o Atsuki Sensei. E só que eu, como fã, eu pensei, o que eu faço? Iam ser 300 senhas para a palestra, né? Então eu falei, tento pegar a Sakabato de Ahiko e garantir o autógrafo, tento pegar a palestra, autógrafo. Na hora que abriu a Fast Comics, corri ali na parte da loja da Comics. Aliás, até uma coisa triste, né? Triste, né? Meio chateados. O pessoal correndo, tipo, gente derrubando gente. Nossa, desespero. Foi uma coisa assim. A gente entende que é fã, que tem aqueles mais exaltados, mas... Tem que lembrar de ser civilizado, né, cara? Ainda mais com o japonês, né? Imagina o que ele pensou. ele nem sabia... Certamente ele não ficou nem sabendo disso, obviamente. Não estragava. E aí eu consegui comprar, fui um dos 100 primeiros, né? E, tipo, quando eu passei pra pegar a minha senha, faltava umas 10, 15 senhas, mais ou menos, que eu contei ali de olho, e a fila tava enorme ainda, de gente esperando as senhas. E como consequência, infelizmente, eu não consegui ver a palestra. Quando eu cheguei ali pra ver a fila, já tinha mais de 300 pessoas, tinha até um da Fast Comics com uma plaquinha dizendo, ó, acabou aqui. Acaba, né? E aí não pude, né, mas assim, quando abriu, se eu não me engano, a palestra dele foi às 2 horas, às 4 horas a palestra encerrou, ele foi lá pra uma salinha do lado do stand da JBC, e ali formou-se a fila, né, eu acompanhei a palestra seguinte, né, no auditório, e quando eu saí, perguntei, como é que faz o autógrafo, e aí me indicaram pra ir pro fim da fila, tinha uma pessoa lá da JBC com os cartões distribuindo, ele viu que eu tava com a senha, me distribuiu o cartão. Eu fui um dos últimos a pegar no dia, né? Acho que atrás de mim tinha 4 ou 5 pessoas só. E uma coisa é uma alegria imensa, né? Lógico. A entrada, seguranças, né? Não pode tirar foto. A própria moça que me entregou o cartão pediu o meu nome e escreveu como seria o meu nome em caracteres japoneses, né? Em katakana escreveu o nome de cada um pra ele. Que barato, hein? Você cola onde você quer que ele assine, né? Porque era o quê? Você dava o cartão pra ele, ele assinava e passava pra esposa, né? Pra assinar isso também, que é... E quando eu entrei ali na sala, os dois de kimono... Aparecia mesmo que eu entrei no mundo da época do Japão feudal, porque eu olhava pra eles vestidos assim, com kimonos, educados... Nossa, foi uma emoção, assim... Vale lembrar também que a esposa dele, né, a Kaoru Kurosaki, ela também é roteirista, né? Sim, sim. Ela também é conhecida, os dois. Mas assim, eu tava com medo, porque como eu só poderia ir no domingo, não desse pra rolar, porque sábado tava toda essa programação. Mas, incrivelmente, o domingo tava bem mais tranquilo, sabe? Sim. Tava bem mais sossegado. Tanto é que a hora que eu cheguei lá, eu cheguei meio correndo, porque teve um problema na Imigrantes, de trânsito e tal... E aí o Ed me liga, né, no celular. Cadê você e tal? Parece isso 10 pra meio-dia, né? Nossa. Eu tô aqui, cara. Puta, tive que fugir da Bandeirantes. Dei uma volta lá pelo Jabaquara. Fiz um puta de uma volta pra conseguir chegar. Mas já tô chegando. Ele falou, os caras estão querendo ir embora. Tá acabando a fila. E eu não vou conseguir botar você pra falar com ele, não. Falei, Eu falei, calma que eu tô entrando no estacionamento. Aí corri pro estacionamento. Na hora que eu cheguei lá, ainda tinha 20 pessoas na fila. Ainda deu um certo tempo lá e tal. Só que aí, assim, eu não peguei cartão, eu não peguei senha, eu não participei de nada. o Ed falou lá com o amigo dele lá da Fundação Japão, e o Koba tava junto também, né? Aí o fato de eu falar japonês ajudou um pouco também, né? Porque o Léo tá aqui, ele quer falar com o Atsuki e tal, ele tem uma história interessante com o Rurouni Kenshin de vida pra contar e tal. E aí eu fui e não peguei o cartão, né? E aí eu fui lá, e aí me colocaram lá por último, já na hora que o Jorge, dono da Comics, entrou pra dar um monte de quadrinho brasileiro de presente pra ele e tal, né? Aí me colocaram junto lá, entrei no finalzinho, foi a última pessoa praticamente que falou com ele, e aí eu já tava com tudo preparado, cara. Eu tirei o do bolso, já tinha um pincel no bolso, um pincel azul, porque ele tava autografando lá com uma caneta apropriada pros cartões, né? É uma caneta dourada, né? Bonito. Ele com uma caneta dourada e a esposa com uma caneta prateada, né? E aí eu tirei do bolso um pincel azul e contei a minha história rapidamente, ali em 3 minutos eu falei em japonês pra ele o quanto que eu gostava do trabalho dele, o quanto que eu admirava já há 20 anos, né? Desde 95, quando eu fui pro Japão, que eu comecei a ler, e de lá pra cá não parei mais. Falei do quadrinho, falei que a gente tinha acabado de gravar um podcast sobre o Rurouni Kenshin, que era o segundo, e que pelo andar do que a gente tinha falado, ainda deve rolar mais uns 6, pelo menos. A gente tá detalhando todas as histórias, todas as sagas, todos os personagens e tal. Ele ficou muito feliz, e aí eu falei pra ele, falou, ano passado, quando eu fiz 40 anos, eu ganhei um presente que é até hoje um tesouro da minha vida. E aí tirei da mochila o acetato original que foi usado pra imprimir uma das páginas do mangá quando foi lançado há 15 anos, né? Que você tinha contado lá no cast, né? Que você ganhou isso do pessoal da JBC. Exatamente. E aí eu falei, olha, isso aqui o Ed me deu exatamente por isso, né? 40 anos é uma oportunidade que a gente aqui no Brasil diz que a vida começa aos 40, né? E essa página, ela é uma página significativa, porque é no momento que o Rico Seijuro encontra com o jovem Shinta, que ele tá enterrando todo mundo ali que foi massacrado, né? Inclusive os próprios assassinos que o Rico matou salvando a vida dele. E ali, duas páginas depois, ele pergunta pra ele, qual é seu nome? Ele falou, Shinta. Não, Shinta é muito dócil, não serve pra ser espadachim. A partir de agora, seu nome vai ser Kenshin. Quer dizer, é uma vida nova pro moleque ali também, né? Puta, isso pra mim tem um significado profundíssimo. Eu expliquei isso pra ele e eu falei pra ele em japonês. Falei, olha, Ichigo Ichie desse cara, né? Que no Japão tem um provérbio que fala Ichigo Ichie. Ichigo Ichie é uma chance, é uma vida, um encontro. Ou seja, existem várias coisas na vida que você só pode ter a chance de realizar uma vez. Você encontra com uma pessoa, você não sabe se você vai conseguir encontrar de novo com ela naquela vida. Então aproveite ao máximo aquele momento. No momento que eu falei isso, eles olharam um pro outro e falaram assim, como é que ele sabe esse provérbio? eles assim, né, com toda a reverência, porque, como você falou, não só a roupa, né, que eles estavam, mas eles são pessoas que seguem uma parte tradicional, uma parte formal muito grande no dia a dia, né, deles. E o fato dele não tirar foto, apesar de o pessoal não ter explicado, mas o Ed falou, porque eu falei, a hora que eu estiver falando com ele, alguém pode tirar uma foto? O Ed falou, não vai tirar foto, porque ele disse que a vinda dele ao Brasil não é para marketing dele. Ele veio pro Brasil para encontrar com os fãs brasileiros. Se ele conseguir tocar o coração dos fãs brasileiros, é esse tipo de lembrança que ele quer deixar nas pessoas, não a fotografia. Às vezes a pessoa tira uma foto, mas não aproveita o momento. Então, foi por isso que ele impediu foto, porque ele não se dá muito bem com foto, com filmagem. Tanto é que, se você ver lá, deve ter link no post aí pra matéria da Henshin, falando como foi, né, tudo que rolou do Atsuki aqui no Brasil. Eles só liberaram a assessoria de imprensa dele, só liberou 3 fotos dele pra colocar no post. E dessas 3 fotos, nenhuma ele aparece de frente, de rosto. Numa aparece só as mãos dele assinando, na outra ele tá no meio da mesa e você vê ele de longe, e na outra o foco da câmera tá na esposa e ele tá desfocado no fundo. Então, não é a cara dele que aparece, essa postura, né, de humildade, de falar, não, eu não quero aparecer, eu quero que os fãs tenham esse encontro e isso seja memorável pra quem gosta do meu trabalho, foi o que aconteceu comigo, cara, porque eu tremia, eu que sou um cara despojado, que falo pra caralho, que me dou bem com todo mundo, que sou boquirroto, cara, eu tremia que nem vara verde ali falando com ele, de tensão, de uma emoção genuína, sabe? E aí ele recebeu e ele assinou meu acetato, fez uma dedicatória e, cara, foi uma coisa assim, um momento emocionante, né? Uma coisa assim, bem marcante na minha vida mesmo, que eu não imaginava que pudesse um dia acontecer. E se não fosse a gravação desse programa, se não fosse a dica do velho Garavelho, eu não teria corrido atrás e teria perdido essa oportunidade. Então a gravação aqui desse apêndice aqui, desse apêndice aqui nesse momento é significativa, porque ela aconteceu depois, mas ela foi marcante e, puta, é um negócio que acho que inesquecível, né, velho? É, não, eu acho que até como você disse, esse ditado, né? Uma vida, um encontro, né? Exato, exatamente. Que bonito, hein? Poxa. Que define, né? Porque qual a chance de você encontrar com ele de novo? Talvez venha, né? Eu até, depois que eu saí de pegar o autógrafo dele, encontrei o Cassius Medawar ali. Fui lá e falei, puta, cara, muito obrigado, porque eu admiro esse cara. Trazer ele aqui pra mim é uma emoção ter poder pegar o autógrafo dele, né? De um cara que, tipo, uma história que eu adoro. E ele falou, pô, é isso mesmo que eu queria, era ir trazer mais, trazer outros, e quem sabe as outras editoras também conseguem trazer, porque é aquela alegria de poder estar com um mestre, né, perto. Com certeza, foi foda, cara. Fantástico. Esse dia foi foda. Hashtag esse dia foi foda. Eu tava lendo aqui uma matéria sobre a visita dele e tem duas coisinhas aqui que eu achei interessante e eu queria ver se vocês sabiam esclarecer, que não ficou claro no texto da matéria. Uma delas é que ele menciona aqui que a esposa do Watsuki já tinha contato com o Brasil antes. E sabe alguma coisa nesse sentido? Sim, ela veio. Eu sei que ela veio dar uma palestra algum tempo atrás, eu não me inteirei na época de saber como, mas ela veio dar uma palestra aqui, teve contato com o Brasil já, então já, ela já veio antes pro Brasil. Ah, por isso, né? Porque o repórter perguntou, pelo contato que a sua esposa já teve com o país, o que você mais gosta daqui? Aí respondeu que a melhor coisa do Brasil é o palmito. Como é que não tem palmito no Japão? Aí ele também elogiou o pão de queijo e o café. Falou que tomava café sem parar, desde que desembarcou. Aqui no Japão não tem palmeira, no Japão tem bambu, né, cara? Uhum. Ah, é verdade. No Japão é takenoko, não é palmito, é outra... Se fosse, mas é diferente, é de bambu, né? E outra coisa nessa entrevista que ele conta, que eu achei, assim, sensacional, porque era pra ser ficção, mas acabou virando realidade. Ele disse que ele criou a ideia da Sakabato, mas agora, em 2013, encontraram uma katana desse tipo. No período Edo, de 300 anos atrás, algum ferreiro, disse, vamos fazer uma graça aqui, uma coisa diferente, fazer uma espada que não corta. O corte invertido. E o cara tinha inventado isso e pareceu coisa mais louca, né? Cara, como eu vou deixar aqui uma dica, só como curiosidade, já que a gente tá falando de espada, pro ouvinte do quadrinho que por acaso se interessar, recentemente saiu um vídeo, como chama aquele canal do YouTube que faz as armas? Ah, sei, Man at Arms Reforged, exatamente. Sim, que na verdade o Man at Arms original era um cara, né, como é que fala, uma metalurgia, né, não sei esse termo. Mas eles, por algum motivo, eles trocaram e agora é uma outra galera fazendo. Outra galera fazendo. É. E aí, eles pediram para, como dica dos ouvintes e tal, uma das mais pedidas foi a espada que a Beatrice Kiddo usa para matar o Bill, a espada que foi feita pelo Hattori Hanzo no Kill Bill. Uhum. E aí, eles têm lá na equipe deles um cara que ele é um mestre artesão. No estilo japonês, um americano, cara. E esse cara, eles fizeram essa espada do zero, mas assim, do zero com minério de ferro eles usaram. Minério de ferro, eles como extrair da terra, usaram o forno, toda a tecnologia que existia na era pré-Edo, cara. Na era pré-Edo. Ou seja, é uma coisa animal, como curiosidade pra saber como é feita uma espada e como era feita uma espada naquela época, né? E a gente tá falando aqui disso e no próximo quadrinho cast sobre Rurouni Kenshin a gente vai ter uma parte falando sobre a nova Sakabato e tal. É muito interessante esse vídeo, eu já favoritei aqui, já vi umas 3 vezes porque é lindo o processo de fabricação realmente, muito legal. E não é à toa essa ideia de que o artesão coloca parte da alma na sua obra, porque é um trabalho tremendo e muito particular, muito de entrega, né? Não é uma coisa que você bota uma máquina para fazer e já te facilita um bocado. Você tem que ir lá, martelar, dobrar. Só para você ter uma ideia, no momento que a lâmina ela tá ainda derretida, mas pronta para o processo de endurecimento, ela foi dobrada e redobrada um milhão de vezes, cara. Isso, é absurdo. Que isso? Ele pega a quantidade, ele começa com uma camada de duas, essa camada de duas dobra, vira uma camada de quatro, camada de quatro dobra, vira uma camada de oito, a de oito dobra, vira uma camada de 16, e vai socando, e quando chega no nível de realmente forjar, dar o formato, endurecer, a escala geométrica dessas dobras, né, do aço, ela chega a um milhão. É absurdo, cara, absurdo. E é tudo na base da marreta, né? Na força mesmo, né? Você vê. Acho que eu lembro mais ou menos de ter visto alguma cena desse vídeo. É fenomenal, porque pra quem não conhece essa série, eles usam os materiais mais modernos, né? Tipo prensa automática, exato, forno de micro-ondas que vai a não sei quantos mil graus, né? E nessa foi tudo na marreta mesmo, né? Marreta no fogo. Tem uma hora que ele usa a prensa mecânica, e eles até falam isso no vídeo, falam assim, a gente tá usando uma prensa mecânica, você vai falar assim, mas naquela época não tinha nada disso. Não, a gente teve acesso a documentos que mostram que eles tinham desenvolvido uma prensa dessa a pedal, que era exatamente para acelerar o processo de compactação das camadas. Então o cara, você mostra, vê o pé dele ali, ele não tá usando aquelas prensas elétricas, o cara tá usando uma prensa, adaptaram a pedal pra ficar realmente com tudo que tinha de tecnologia naquela época e mostrar como é que o cara poderia fazer. Fica como uma curiosidade, porque, cara, eu me apaixonei. Acho que um dos vídeos mais bacanas que eu vi até hoje na internet foi esse, cara. Valeu pela dica, muito legal. A gente vai botar aqui no post, né, mas quem quiser já correr atrás, é só procurar Man at Arms Reforged, né, no YouTube, baixar rapidinho todos os vídeos desses caras aí. Mas acho que foi realmente uma emoção muito grande, né, ter um cara assim como o Asuki, né, aqui no Brasil, né. E eu posso dizer que realmente no domingo também foi bem movimentado, né? Porque na verdade no domingo foram distribuídas 200 senhas no stand da JBC, né? Então, quando abriram-se as porteiras para entrar o pessoal da Fast Comics, houve uma correria, mas foi uma correria mais organizada, pelo menos, acho que. O pessoal já tava cansado do sábado, né? Tá mais sossegado. Não, e também acho que todo mundo pensou, 200 acho que é tranquilo chegar com calma, pegar fila, né? Mas realmente queria deixar aqui parabéns pra JBC, pra Fundação Japão, né? Acho que. E também pra Comics, né? Afinal, os três fizeram parte disso, né? De trazer o Atsuki pra cá e esperar que nos próximos anos venham outros caras do mesmo nível, né? Eu falei pro Cassius, falei, eu sei que não é do JBC, mas se conseguir trazer o Inoue, né, do Slam Dunk, pra mim, aí fechou, porque eu fecho as minhas duas histórias de mangá favoritas. Eu, como só tenho uma, já fechei. Já tá bom. Fantástico. Bom, eu queria mais uma vez agradecer sua presença, né? Valeu. Agora é pra acabar, né? Agora é pra acabar. Fala que você me deve aí um petisco aí quando eu for visitar você em United States of Pardinho, né? Não, será pago com orgulho. De dizer que sim, pra quem pôde acompanhar, quem conseguiu o autógrafo do Asuki Sensei, guarde com carinho, porque é um tesouro mesmo que não tem preço. Aliás, se algum leitor aí, algum ouvinte conseguiu esse autógrafo, que tal postar aí? Manda um scan pra mostrar, ó, consegui, tá aqui meu prêmio, meu troféu. Pra provar que você foi lá e conquistou. Eu vou colocar o meu no post, pode ter certeza. Valeu. Excelente. Então, gente, queria mais uma vez agradecer ao Léo. Valeu. Agradecer ao Henrique aí. Valeu, gente. E dizer a vocês, ouvintes, que vocês já sabem, né? Tudo que a gente já falou lá no comecinho, vocês podem entrar em contato com a gente, né? Nas nossas redes sociais. E podem esperar que, dentro em breve, teremos a parte 3 de Rurouni Kenshin, ou, pra quem gosta mais, Samurai X. Beleza, gente? Então, até a próxima. ou Rurouni Kenshin, pra quem é mais assim, digamos, como é que fala? Aficionado. Não, não é bem aficionado que eu queria, tipo, otaku? Purista. Não, purista, exatamente. É esse o tema. Voluntário ali da organização da Comic Con. Da Fast Con. Da Fast Con.